pra atenção, chamando o quiosque 24 da Tijuca. Atenção. Tá vivo, cara. Tal. Lazar, mas não é o quiosque que você fica, né? O quiosque 24? Não, não é. Não é. Na Praia da Reserva. Hoje, hoje na Praia da Reserva. Eu, diferente eu fico de... na reserva, eu fico na prainha, Grumari. No meu time você é sempre é titular, mano. Inclusive. Tamo junto, Ale. É, no, inclusive no Instagram, que hoje você tirou uma foto dando lance de bumbum guloso, que ficou bem mal pra também. Você, hein? Você viu o lancinho que ele deu? Como assim? Pôs a mãozinha na cintura, tipo assim, ó, vem cá, te quero. É mesmo? Tá pensando se eu entrava no mar ou se eu não entrava, irmão. Ah. Aquele momento que você para, reflete, fala, vou pro mar ou não vou pro mar. E fui. Pra descarregar, água salgada. Ah, não, é quase uma garota de Ipanema ali, viu, mano? Ah, pro inferno. Que hora, água que hora salgada, o mar, mas... ela purifica a alma. É Manô Pinheiro. A garota da Tijuca. Água salgada purifica a água. Estamos te ouvindo. O nome dele é Omar. Não, agora não estamos mais. Tá estranho isso aqui, hein? Mas deu pau no microfone de quem aí, Sombra? O Ale, o Ale. Alô. Ah, se é o do Ale, deixa quieto. Deixa assim mesmo que é melhor pra ele. Alô. Daqui a pouco ele vai começar a meter o pau no Romero. Ouvindo. Alô. É o, soprou, hein? É o Omar o nome dele, então, mano? Você queria saber se ia pro Omar. Omar. É o Omar, não, teu Mar. Caso? Não, água salgada purifica a alma. Você tá tirando camisinha com o pum, hein? Mas eu vou defender o Maurício. Ele tem mais aqui pro Omar mesmo, enquanto ele pode. Porque daqui mais umas duas, três semanas vai ser impossível esse homem na rua, não vai dar mais. Por quê? Por quê? Galera, fãs, você não imagina. Duas semanas? Tá porque sucesso, ele vai fazer. Por que você vai entrar no Big Brother? Semanas? Ele? Daqui duas semanas? Ele vai pra casa? Nossa, imagina. Você não faz ideia do que vai ser. Bom, o Mano no Rio de Janeiro, velho. Mas ele, eu não sei, o bumbum dele já tá bem famoso. Tá. Mas o Mano é um que mantém a humildade. O Mano é um cara... Olha, olha quem tá falando aí, Sombra, de bumbum famoso. O xixi cruzado, vai pro inferno. Oh. Essa aí já não tá... Nós mudamos o ano. Temos que mudar o bagulho. Tem coisas que são personagens eternos. Que não pertencem mais a... Mano, parece um camelo com essa carcunda dele aí, velho. Olha aí, Sombra. Dá uma olhada. Camelo. É um camelo. É dromedário isso aí. É o Notre Dame. Foto de blogueiro, mano. É, blogueirinha. É o movimento do dorsal. Bom, blogueirinha famosa, as manchetes do estádio 97, começando pelo Corinthians. Vamos lá, o Corinthians é hoje. Coringão, Coringão. Vamos lá, e aí, mano, beleza? Vou postar outra foto então, Bento. Eu com o meu aparato aqui que eu uso pra fazer a transmissão. Vou postar essa foto. Tá causando, hein? Tá vendo aí, ó? Causando. Só faltou a hashtag, ô seu Bento. Indo salgar a bunda. Ô, mano, é o seguinte. Vou editar a foto e vou postar com essa hashtag. Quem apareceu hoje no. No CT lá foi o Henrique, ele ainda que não tem contrato ainda, mas tá indo lá já, né? Tá indo lá manter a forma, aquela coisa toda, pra não ficar muito atrás dos outros quando conseguir a liberação. Sim. Do Fluminense. E outro detalhe, vamos lá, hoje já tá escalado, desde ontem, na verdade, o Carille já escalou o time que enfrenta a Ferroviária. Se quiser abrir mais biscoito no microfone, no fica à vontade, tá? Quase não faz barulho, né? Ô, Mota, aí você deixa o microfone e abre com, com as duas mãos. Tá, você falou duas mães? Tá mais burro. Duas mães? É, vai, trouxa. Quem falou duas mães aí? Quem? O animal. Ele que falou. Eu não falei mãos. Foi você que falou mães, você que velho. Falou mães. Você é louco? Tá louco. Você que falou uma besteira, velho. Trouxa. Você que burro, falou, não, não foi, não... Quer tirar sal? Vai tirar sal da tua mãe. Mota. Tá agressivo? O que aconteceu essa tarde que você tá tão agressivo? Não aconteceu. Não aconteceu. A verdade tem que ser dita. A gente não pode cometer injustiça. Não foi o Mota que falou mãos, porque no caso dele são patas. Isso aí, trouxa. Aqui, chupa, ó, bem jumento. Feito, otário. Vamos aí. Calma, também não é de pata jumento, do camelo. Né? Vamos aqui a escalação. Bem, bem. Otário. Me chama de veterinário e me deixa cuidar da sua pata de camelo. Por que, que você fica agarrando o chefe? O chefe fica te agarrando. Não entendi isso. É, ó, bichinho. Ciumenta, ciumenta. Para de ser tão ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta. Vai, essa pérola é de que grupo? César Menotti e Fabiano. É ele, Mota, inclusive, é apaixonado. É ele, inclusive. O Estádio 97 nunca esteve com um elenco tão popular, não é mesmo? Nossa. Pessoas de pop, gosto bastante pop, popular. A galera é pop. Não, parabéns, parabéns. Parabéns. Do samba. Bacana, isso é bacana. Eu sou do samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Olha aí, tá certo. Pegue as mãos aí do Mota. Vamos aqui, ó. Pegue as mãos dele aí, vamos lá. Vamos lá, e o Corinthians? Vamos lá, Corinthians. Tá escalado aqui hoje, vamos lá. Olha, 19h30 no... No Pacaembu é Ferroviária, espero que dessa vez com luz, que não caia os geradores, né? E o jogo acabe no horário. É no Pacaembu? É. Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, que estranha. Gabriel, Maicon, estranho ainda. E Matheus Vital, Marquinhos, Gabriel, Pedrinho, Júnior Dutra. Estranho ainda, trouxa. É hoje, então, jogou a Florida Cup só. Do meio campo para trás, é a equipe principal do Corinthians aí, com sim, Cássio, com Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Capixaba e o Gabriel à frente da área. Agora do meio pra frente ali, com o Marquinhos Gabriel, com o Matheus Vital, com o Maicon, com o Pedrinho. E agora o Júnior Dutra, que pode ser, talvez, aí o titular na partida de sábado contra o São Paulo. Mas do meio pra frente é a equipe reserva. Então o Carille tá meio que poupando os jogadores aí pra que não haja um desgaste. E o ataque titular do Corinthians aí possa moer o São Paulo, porque o ataque vai jogar descansado. Segurada aí, filhão. Tá segurada aí. É fato, filhão. Rodriguinho, Jadson, Cleison, Romero. Eu não vou colocar o Casinho porque aí é desaforo, aí é um pouco de abuso. Mas tá certo o Carille, cara. O Campeonato Paulista você não tem que jogar com a equipe titular em todos os jogos, inclusive pra poupar um pouco a galera, porque o Corinthians daqui a pouco já vai começar a Libertadores da América também. Então o ideal é você ir colocando aos poucos aí e dosando a participação da galera. Pro jogo de sábado eu entendo que deve ir com o time titular. Agora, pra esses jogos menores aí contra times do interior, aí eu sou a favor de entrar com a equipe mista ou reserva sim, tá certo, Carille? Medo. Vai, pro inferno. Tá com e medo agora do também, nosso timão tá com medo do nosso tricolor. O nosso timão tá com medo. Alexandre Oliveira, deixa eu te fazer uma pergunta então. Ok. O Ralf, que saiu do Corinthians recentemente, foi jogar aí no futebol chinês, parece que ele tá pensando em voltar, cara. Tem espaço pro Ralf no futebol paulista, Alexandre Oliveira? No futebol paulista ou no nosso timão? Essa aqui é a questão. Ah. Então, cara, hoje... É que agora picotou o microfone do Alê, mas deu pra eu ouvir. Ele perguntou o seguinte, no futebol paulista ou no nosso timão? Cara, na boa, por mais que o Ralf ele seja um ídolo e o Gabriel aí esteja se destacando, aí tá jogando bem, eu vejo com bons olhos aí a volta do Ralf, cara. Porque o Corinthians aí, se não joga o Gabriel, ele não tem hoje um reserva imediato aí que possa dar conta do recado. Por mais que você fale, mas pode jogar com o Paulo Roberto e tudo mais, é um jogador que não sabe nem se vai ficar no Corinthians. O Corinthians já tá pensando em negociar, vai dispensar o jogador. Então eu acho que se o Ralf voltar e se ele se adequar ao futebol brasileiro, ao salário que se paga aqui, eu vejo com bons olhos aí a volta do Ralf. Vamos ver se ele topa, né? Eu não sei o que você acha. Seria reserva no Corinthians, reserva no Palmeiras, reserva no São Paulo e brigaria pela posição no Santos com o M.M. Alisson. O Ralf, será que o Ralf não chega no São Paulo? Eu acho que no Santos chega e joga. Você tá louco? Mim, briga o Ralf com e o Juscelino, você acha que o Juscelino tá à frente do Ralf? Eu não pra acho não, tá. Eu acho, mano, sabe por quê? Principalmente pela questão da idade, hein, cara? O Ralf tem o quê? Uns 32, 33, acho. 33? O Juscelino não tem nem 30. Não, com a bola nos pés, eu acho que o Juscelino é melhor. O Ralf marca muito, marca melhor até. Concordo. Agora, queria dar parabéns pro Bento, né? Que promoveu a estreia do Capixaba duas vezes. Isso é bom, porque o que acontece? A primeira, às vezes, é pré-estreia, é um piloto, e na segunda ele joga mesmo. Estreia o Matheus Vital. Se é o Mota, pronto. Estreia no Pacaembu, velho. Tá bem hoje, né? Só que o jogo foi do... Mas ele jogou no Pacaembu. Mas foi fora de casa. Ele jogou no Pacaembu. Que o mandante era o São Caetano. Estreia em casa, é isso? Sei. Se sou eu... Foi dentro, mas foi fora, né? Exato, foi preparado. Se sou eu... Seu Bento mandou bem agora, hein? Se sou eu... Tá dizendo o Pacaembu como mandante, né, seu Bento? Seu Bento foi bem, ele falou, foi dentro, mas foi fora. Nos braços da torcida. Quando jogar em Itaquerão é outra estreia. Outra estreia, é. Foi dentro, mas valeu, foi fora. Muito mas bem. Aí, então, Bento, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Coringão aí. Beleza. Corinthians Ferroviária hoje à noite. Aí vão passar o bambu na Ferroviária. Com certeza, também acho. Vamos ao Parmeira agora. Parmeira? Vamos lá. Fala de nós. Parmeira. Né? Fala de nós dois. Já tem alguém? Teve notícia de Dodô? Já apareceu no grupo do Palmeiras. Ah, né? Tá, eu tenho só uma informação com relação ao Corinthians aí, porque a galera pode confundir, o horário do jogo do Corinthians hoje é 7h30, tá? Não 7h30. É 9h45, não. Mas se quiser às 9h45, pode ir, né, mano? Não, é porque vai faltar, viu, mano? Vai faltar luz, o jogo vai ficar interrompido umas duas horas. Mas será? Na hora do Big Brother Brasil é difícil, porque o Rafael Marques tá fazendo uma barbaridade atrás da outra. Inclusive, no programa de ontem ele mostrou o badalo pra quem quisesse ver, né? Não sei se acompanhou. Sim. Muito obrigado. Oi, gente, você perguntou do Domênico? Sim. Ele apareceu no grupo com uma foto com uma camisinha usada. Ah, é? Postou. É, então não sei o que ele quis dizer. Tá tranquilo, tá sossegado. Nossa, quando nojento esse Domênico, né? Ah. Mas ele pegou de quem esse material? Não sei, velho. Acho que ele bronhou lá. Não, para. Vamos ao Parmeira. Vamos lá, olha só. Agora sim, Keno 100% do Parmeira, hein? Ah, é? 100% do Parmeira. Veio aí, os árabes estavam de olho, aquela coisa toda. Sim. Então o Palmeiras foi lá, adquiriu os outros 40% adquiriu, que faltava. Adquiriu. Junto ao São José do Rio Grande do Sul. Né? Então, e aumentou mais um ano de contrato, aumentou o salário. Então, Keno tá feliz aí. Correto? Boa. E Ale, fez bom negócio? Ah, eu acho que o Palmeiras não tá precisando de dinheiro, então acho que é bacana manter os seus principais jogadores, né? A verdade é que a gente conversou bastante aqui, o Dudu hoje entrega menos do que a gente espera dele, porque eu acho ele muito bom jogador. Você tá todo dia batendo nessa na tecla, por quê? Tleca. Não, porque eu espero muito do Dudu. Você acha que ele tá perseguindo o Dudu? Não, sei, não, é o terceiro dia já que ele fala isso. É Romero e Dudu. Não, é análise. Eu entendi o Alê, sabe por que ele tá falando isso? É. Porque Keno e Bigode estão jogando bola, só por isso. E daqui a pouco vai chegar o Scarpa. Aí que tá, ô seu Bento, os caras estão jogando e bola. E mesmo, né, na reação do Dudu Palmeiras... tem que jogar também, entendeu? O Palmeiras não foi bem no ano passado. Mas quando o Palmeiras reagiu, que ficou ali a 3 pontos do Corinthians, que o time deu uma crescida, nem naquele momento o Dudu jogou bem. Aí o Keno jogou muito bem, o Dracena. Mas o Palmeiras não chegou a ficar a 3 pontos não, viu, Ale? A diferença mínima do Corinthians pro Palmeiras ficou em 5. Foi 5. Se o Palmeiras vencesse, chegaria a 2. É, mas isso aí. Mas venceu. Poderia ter ficado. Outro detalhe, o Roger também definiu a hierarquia de goleiros do Palmeiras. É o Jailson, é o Praz e o terceiro é o Everton. Caramba, hein? É, já definiu isso aí, já tá definido. Curioso. Então, pelo menos esse ano vai ser isso aí. Curioso é que o Palmeiras deu uma moeda pra que o Everton viesse antes, né? Pra ser o terceiro, não precisava pagar o dinheiro. Pagar, né? O quais-quais antes, né? Deixava acabar o contrato. Se essa é a ordem. Mas eu gostei que ele bancou o Jailson. Pra outro. Mas eu gostei que ele bancou o Jailson como titular. Pra mim, bancou. Hoje é o melhor goleiro que o Palmeiras tem. Bancou o Jailson, é verdade. Só isso, Sombra. Só isso? Só isso, do Palmeiras. Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Tá de boa. Então tá bom, tá certo. Estádio 97 de Energia 97 tem o oferecimento do Buscapé. Hoje preciso dar uma olhada aqui no Buscapé. Vamos comprar os novos televisores aqui dos novos estúdios da Energia aí 97, sim, né, não? Boa. Claro, tem que dar um busca lá no Buscapé. Para não tomar um chapéu na hora de fazer suas compras pela internet, você pode sempre contar com o seu parceiro Buscapé para economizar de verdade. É muito fácil. Acesse agora o www.buscapé.com.br pelo seu computador ou celular e pesquise pelo produto que estiver de olho. Aí você vai ter acesso a uma lista com os diversos preços de várias lojas num só lugar. Pronto, é só comparar, escolher a melhor oferta e aproveitar. É rápido e seguro. Então, não perca tempo. Para economizar de verdade, dá um busca no Buscapé. Acesse agora mesmo buscapé.com.br. Compare e economize. Dá um busca. Sensacional. Continuando com as manchetes do Estádio 97, também no oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite, Bento! Ah, o Santos! Ah, Santos! Olha o lindo Benedetti. Você chupa Benedetti quando te fugiu, né? Chupa, Benedetti. Teve placar aqui. Placar mirim. Né? Ridículo, aliás. Diga-se de passagem, ridículo. Achou ridículo? Ah, deixa eu só fazer uma defesa ao chefe. Que ele estava fazendo aula de lambaeróbica, que ele agora está se especializando depois que viralizou o vídeo dele. Muito sensual, diga-se de passagem. Obrigado, Ale. É um performer, né? É um performer, né? Mal compreendido. Obrigado. Isso aqui tá ficando... RG, deixa eu te falar. Saudade do RG. Quem sabe dançar tem que dançar, moto. A minha mulher, que pouco dá atenção para as coisas do estádio... Né? Não tá nem aí com nada. Ela fala assim, se o estádio tá na esquerda, ela vai pra direita. Chegou pra mim e falou assim, o que é aquele vídeo do chefe Benedetti. Como elogiando ou criticando? Aí você não captou muito bem. Se a pergunta conhece, Alessandro. Se a pergunta é com interrogação, velho. Porra, ele conhece só pelo jeito. Não, só elogio pelo jeito não, era. Falou, não era. Elogio não era, mas porque eu não sei o que é um elogio. Se foi com interrogação. Eu nunca ouvi um elogio dela. Você não sabe interpretar. Então eu não tenho a menor ideia do que possa ser um elogio. Eu gostei. Pra mim é uma mistura de Carlinhos de Jesus com Fat Family. Obrigado, sensacional. Aliás, vocês estão no. Uma troca de vídeo dançando aqui. Você podia ir naquele programa americano America's Got Talent, né? Não tem mais o show de calouros do Silvio Santos? Não, agora tem o Dancing Brasil, né? Com a Xuxa lá. Mas é outra história, não tem nem ideia. Ele pode dançar. Mas ele não tem essa capacidade. O chefe ele é mais pro lado transformista do Silvio Santos. O Silvio Santos gosta às vezes, né? Uma mulher de vírgula. Gosta. Mas ele já fechou com medida certa. Ele e a Preta Gil é o grande desafio do pequeno Atala. Tadinho, Atala. Perder pra Preta Gil também. O Atala vai pedir as contas, falar, velho. Não aguento. Você tá falando isso que você queria pegar o lugar dele e aí seria o Atola, né? No caso, a versão diferente. Meu sonho é ser o chefe. Vocês já repararam que o Motinha, depois que o chefe passou a fazer parte do grupo aqui, o chefe tá se destacando mais. Tá. Ah, com suas dancinhas, tá chamando atenção. Tá assumindo ser gay também. O ser gay é aquele que transava com a árvore. É que tem gente que não tem vergonha de passar vergonha. Ah, não. Brigou com a árvore? Foi Mota. Tem gente que não tem vergonha de passar vergonha, né? Mas isso também é verdade também. Não pode ter uma vergonha que já quer passar. O ser gay falou que a árvore até quebrava um galho. Ah, não. Esse cara é muito louco, né? O ser gay que é uma mistura de Steve Tyler. Quem é a diva do programa? Vamos fazer essa votação? Sim. Quem é a diva do programa? Se é o Mota ou se é o chefe hoje? Atenção. Acabou? Goleada? Tá. Chama lá o Vilela lá, precisamos meter uma enquete aí, ó. Quem é a grande diva do estádio 97? Cláudio Mota ou chefe Benedetti? Isso foi uma sacanagem que na semana passada vocês fizeram que era o mais gay do estádio. Que não tem nada a ver com diva. E o pior é o seguinte: você é gay, mas você não é diva. Eu ganhei. Detalhe, o Mota ficou em último. Como é que pode isso, cara? Vocês são loucos. O Mota é ruim até naquilo que ele é bom. Os ouvintes são malucos. Ele não serve nem pra ser viado. Ele nem pra isso ele serve. Eu ganhei, o segundo ficou o Benedetti, o Mota ficou em terceiro. Mas eu acho que... Vocês são escandalosas, né? Tá bom. Mas Mota, eu acho O Carlinhos que... Aguiar... Não, eu vou te falar. Eu acho que você teve a tua campanha prejudicada por causa daquele negócio que o teu pai lá botou a moça no box lá, que você me lembra que você contou a história? Isso é verdade. Você deu uma sabugada nela. Aquilo lá pra um gay, não sei se me pega bem, não entendo muito. Só tem mas a sabugada na moça que o teu pai colocou lá no chuveiro com você, mas assim, essa sabugada rolou debaixo da água, dentro do box do chuveiro? Foi que nem vídeo, sabe aqueles vídeos de filme? Só beijos, sabe etc. Sabe aqueles filmes depois... que aparece, Marcão, sensual? A água tava quente, tava com vapor. Caindo assim. Eu, Mota. Eu quero saber um negócio, você usou o condicionador lá pra dar empurrada? Ô, Mota, tava vapor pra você passar a mão assim no vidro? Grudado, eu acho que ela foi... Só abaixou pra pegar o sabonete, mas era sabonete líquido, ela demorou um pouco. Naquela época aí ele ficou gritando, me tira daqui. Mas então quer dizer que o Mota teve vontade. Mas eu não tive vontade, não. Nesse programa ninguém vai trocar as manchetes do Santos por gozações com Cláudio Mota. Mesmo porque a torcida do Santos é enorme e merece todo o obrigado. Aqui, ó, uma chuva de mensagens agora não param. Chuva de likes. Dá as mensagens, por favor. Vamos lá, olha, amanhã é a Ponte Preta. Estamos no aguardo ainda do Gabigol. Ponte Preta que é líder, né? No grupo... A Ponte Preta que é líder, né? No grupo dela lá. E amanhã no grupo do São Paulo, quer dizer, aqui. São Paulo não fez o papel dele ainda, mas vai fazer. É a quarta força hoje a Ponte. Ô, RG, você tem Instagram? Eu tô te marcando aqui, mas não acho você. Quem? Eu tenho, mas não uso, mano. Instagram. O RG não usa, RG. Ok, mas tem. Sim. É escondido dele. CHJRG, mano, bota aí que você acha. Eu não uso. Peraí. Vai. Tem que pôr aquela foto sua lá na praia tradicional. Não, e aquela da banheira também. Então. Da banheira, o Ale ganhou de mim. O Ale fez vídeo na banheira. Mas se você bota a berinjela e a anaconda, você vai ganhar seguidor pra caramba, hein? Você fez submarino na banheira. Oh, e o mano aqui acabou de postar no Instagram dele a foto mesmo, ele tá com uma estrutura aí, hein, mano? Você viu? Ó, o Mano tá com o escritório, cara. Dá uma olhada, que legal. Tá certo, aí. Show de bola, Mano. Lógico. Cê, o Mano é gente junto. Que faz. Mano é Mano, né, menino, velho? Menino tá evoluindo. Já eu, amigão. Aqui não funciona, amigão. Não pega aqui. Eu fico... Opa, tô no arma. Opa, opa. Eu tô falando, ninguém me ouve. Ninguém me ouve, amigão. E o Jair me... Silvano me ensinou errado, amigão. Jair me escutou, né, seu Bento? Jair escutou. Amanhã, por exemplo, vai ser o Vanderlei. Aí vem, não tava sendo Vanderlei? Não, você vai entender. Você vai entender. Então vamos lá, escalação do Santos. Vanderlei. Vitor Ferraz. Sim. Luiz Felipe. Sim. David Braz e Caju. Aê, entendeu agora? Tem que testar. Aí meio campo, ó, vem lá, já que vocês estavam perguntando dele a semana passada, ele tá aí, ó. Matheus Jesus. Sim. Sim. Alisson e o Vecchio. O Renato vai dar um tempinho aí pra... Renato sentiu. É. Sim. Aí o ataque vem Copete. Meu Deus. É, Arthur Gomes. Arthur Gomes. E Rodrigão. É, são quatro aí que é duro, né, cara? É, falta aquilo. Quando você olha nesse quadrado da frente, falta um nome, né? Não é fácil, não. Faltam dois, né? Dois. Mas o chefe, meia e... O RG sempre cogita que a volta do Vitor Bueno pode ser esse cara, né? Sim. Você concorda com isso? Eu acho que o Vitor Bueno pode fazer a função que ele fazia na ponta direita, saindo o Copete, e a gente precisa de um meia e de um centroavante. Se o Gabigol vier, que a priori vem... Vai jogar de centroavante e aí é o meia que vai ficar faltando. O Gabigol mas é melhor. Mas será que vem mesmo, chefe? Oh, porque deu uma azedada, hein? A Inter falou que não abre mão aí do clube que quiser ter que pagar o salário integral, cara. Cara, tinha aquele papo que o Santos ia pagar 300 mil, a Inter ia inteirar o restante, ele ia reduzir aí boa parte também. Tá muito telefone... Ô, mano, o que circulou ontem é que entre Inter e o time lá de Portugal, Benfica. O Benfica tava tudo certo. Não, viu, então, tá muito telefone sem fio, mas a Inter já pagava uma parte, mesmo quando ele tava emprestado pro Benfica. O que tava pegando é que eles não conseguiam fazer a rescisão do Benfica com o Gabigol, e agora foi feito. Então agora só depende de assinatura entre o Santos e a Inter, e a priori a Inter vai pagar uma parte do salário, é óbvio. O Santos não vai pagar 1,5 milhão de salário pro cara nunca, não tem essa grana. 1,200. Então, agora, a gente vai continuar pagando uma parte. A gente sabe que esse tá tudo certo também é muito relativo, exatamente. No futebol. Tem que esperar chegar. E o Marcão. Vestir a camisa, né, Regina? Não dá mais. É. Mas se tivesse que pagar 1,2 milhão pro Gabigol. Isso Santos, eu ia perguntar, não, Marcão. Não. Você bancaria? Claro que não. Porque ontem o RG falou que por ele bancaria. Esse não, 1,2 milhão. Eu acho que o Santos não tem dinheiro pra fazer isso. Eu prefiro 3,4 milhões do que o Gabigol por 1,2 milhões. Concordo com você. Mas não é assim. O RG falou que bancaria. O que eu disse? Quanto você tá ganhando de aposentadoria, pô? Tava dando pra errado no RG. Mas hoje o Tetão. Você falou, RG, você falou que o investimento no Gabigol é certo, que você pagaria o salário. Falou mesmo, do teu bolso. Falei, que eu pagaria. O RG, mas hoje tem bala, né? Analisando aqui, analisando o elenco do Peixe, certo. Não tem ninguém, né, pra cima dos 300 ali, né? O teto do Santos é 300 mil. Não tem. Vai dar um problema o cara chegar? Então, e outra coisa, tem a proposta pelo Lucas Veríssimo. Sim. Que tá pingando aí. Eu acho que tem que aceitar. De quem que é? É Spartak Moscou. Tem que aceitar, são 27 milhões. E aí pega a grana e, contrata. Paga 500 pau que Veríssimo, seja, 400. Hein, cara, é um bom zagueiro, jogou muito bem ano passado. Ele jogou bem. E jogou bem essas duas primeiras partidas. E o Santos tem uma vantagem que tem reposição, porque os dois meninos são muito bons também. O Luiz Felipe que vai jogar hoje o Gustavo Henrique. Era a dupla titular ano passado, jogava muito bem. Ambos machucaram. Aí o David Braz entrou, por incrível que pareça, foi bem. Falha, às vezes, óbvio. E o Lucas Veríssimo veio muito bem. Então, dá pra fazer uma grana com o Lucas Veríssimo. Fazer o quê? Agora, com todo respeito ao Spartak Moscou, pra mim, o clássico que eu mais admiro, assim, no futebol russo, né? Na Liga Russa, é Lokomotiv 3, Trem das 11 também 3. Ô, chefe, você tem camisa do David Braz, não? Não. Tem o do Santos, mas né? Mas é que eu não torço pra jogador, eu torço pro time. Isso foi dito, acho que no começo do ano passado, que o David Braz era o cara que mais vendia camisa. Não, era verdade. Então, eram 5 camisetas, né? Aí acho que depois vem o Renato com 4 camisetas. Você sabe que o chefe, ninguém sabe, mas o chefe comprou 2. Não, ele comprou uma escrito David e a outra Braça. Ele fez uma só. Mas essa pesquisa foi feita no Braz, não foi, ô chefe? Não, David Braz. Jogando em casa. Mas são 5-4 camisas de um time que nunca caiu, né? Nossa, que deitada. Muito bem. Quem compra se sente... É isso aí. Tem orgulho de investir, né? Tem orgulho de investir tranquilo, né? Mas você não tem a dúvida. Ah, é isso aí. Não tem a dúvida. Prefiro título. Muito bom. E aí, que mais? A gente tem pouco, verdade. Mas do presente. Do presente. Tá bem certinho. Não, você tá certinho. Tem quase nada, né? Título não somos igual a Ponte Preta. Que presente? Você também não tem se for presente. Ah, não? Não. Não, quem é o campeão da Libertadores? Grêmio, só. Não, é o Vasco. Não, é o Grêmio, e daí? Tá sabendo legal. E quantas Libertadores vocês têm? 3. E nós? Sem Pelé. Azar o seu, ué. Azar o seu, ué. E eu vi as três. E eu vi as três. Você viu quantas? Eu vi as três. Eu tenho YouTube. Ah, okay. Trouxa. Eu que sou trouxa, vamos né? Vamos lá. Você chegou agora na salinha VIP da Libertadores. É, deixa ele aí. Coitado, agora, mas eu tô com o troféu lustrado, né? Ilustrar o quê? Eu vou te mostrar o que tá lustrado aqui. Ah, o tricolor. Vamos lá. Pera, essa briga de santistas e gremistas aí, hein? Tá engraçado. Ah, mas não tem briga. Não tem mesmo. Não, essa briga verbal. Não tem briga. Você adora. Você briga com quem é de igual pra igual, né? É, não vou brigar nunca com o Santos. Vamos lá, que hoje tem São Paulo e Mirassol. 21h45. Putz. Lá no estádio de Mirassol. Mirassol. Uma asa lá hoje, hein, Marcão? Hoje vai ser daquele jeito. É jogo da TV? Ei, Marcão. Jogo da TV. Ah, sem mal entra em campo, já tá aquela tampa de cuscuz, né, o seu bem? Já derrete, né, irmão? Bom, exato. Tá aqui, ó. Já vamos ao time do seu fã, do Dorival. Boa, manda. Vamos lá. Hoje é o Sidão. Meu Éder Militão na direita. Rodrigo Caio. Olha ele aí, ó. Fazendo estreia, Anderson. Estreia, Martins. Hoje é. São Martins. Esse é estreia. Hoje é estreia. Estreia. Esse é estreia mesmo, do Alê. E o Alê. E o Edmar na esquerda. Edmar é pior. Edmar, aí vem aqui o Jusilei. Boa. Ok, legal. Petrus. Legal. Boa. E Shailon. É o ataque. Deus o ajude. De um lado, Marcos Guilherme. Meu Deus, eu comer o tricolor. Do outro vem o Brenner. Isso eu não posso nem dizer nada, né? É da base, frente, é promissor, né? Diego Souza. Lembrando que, pelo menos eu procurei alguma coisa hoje sobre o caso Cueva, não sei se teve andamento, ter uma punição ao jogador ou não. Não teve andamento assim, mas tô falando uma coisa, lá no Peru, velho, os jornais estão descascando ele, Gareca chamou a atenção dele, o técnico da seleção do Peru, chamou a atenção dele, falou que ele tem que estar jogando. Entendi. Né? Ele tem que se manter em alta. E os meus jornalistas estão acabando com o Cueva. A capa, todos os jornais esportivos do Peru falando dele. Merecido, né? Revoltado, claro. Sem causa. O Cueva entrou ele numa... Ele se queimou mesmo. O Cueva, ele acabou fazendo bobagem. Eu não sei qual foi o entreveiro que teve entre ele e o Dorival ontem, que acabou culminando nisso. Mas o que acontece é o seguinte, o Cueva, ele só toma atitudes erradas. Inclusive nos jornais lá, os caras criticando o Cueva pelo atraso na apresentação dele aqui no Brasil, hein? Não, claro. O cara tem um lá programa... não passaram pano pra ele não, hein? O programa que esportivo bom, né? De lá na TV, o cara falava assim, quem é Cueva pra chegar num clube como São Paulo, chegar atrasado, ainda exigir... Mas é que tá, Moti, aqui que acontece. A partir do momento que ninguém passa a mão na cabeça, ele começa a rever esse conceito que ele tem. Porque ele acha na cabeça dele que ele é maior que o São Paulo, cara. Não, quem acha. É Cueva, né? Ele acha, ele fez aquele post. Sim. Apagou depois. Bunda mole ainda por cima. Exato. Eu acho que é o seguinte, cara, o São Paulo aí, se o São Paulo realmente trouxer reforços, como se especula-se... Em termos do Carlos Eduardo, do Goiás... Sim. O Trellis do Vitória e o Nenê do Vasco. Especula-se Trellis do Vitória e o mais quente que eu acho aí é o Nenê do Vasco, que tem tudo certo com o São Paulo. Só se acertar com o Vasco. Ele que tem que se acertar com o Vasco lá, porque o Vasco deve dinheiro pra ele e aí... Falando em Nenê, tá jogando agora, viu, Sombra? E perdendo. Tá perdendo, acabou o Fluminense de 1-0. E ele tá jogando? Ele está jogando. Ah, tá vendo que belo profissional. E cara, assim, ó, o Nenê... E com o dinheiro vazio, hein? Com o bolso vazio, hein? Você imagina a situação... Cara, eu vou assim, ó, eu vou escalar o time do Vasco pra vocês terem uma ideia de como tá o Vasco. O Nenê não vai ficar muito tempo ali, cara. Gabriel Félix no gol. Filho Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Ricardo Graça e Alan Cardoso. Bruno Paulista, Andrei, Guilherme Costa, Nenê, Caio Monteiro e Rildo. Esse é o Vasco. O Rildo que era do Curitiba, né? Que jogava Diga, mano. É o Ribeirildo. Mas a situação do Cueva, ela se agrava ainda mais quando você vê o comportamento da diretoria do São Paulo. É, quando eu critiquei, inclusive, o Pinotti lá naquela oportunidade, quando ele ainda era dirigente do São Paulo, porque quando o Lucão falou, ah, a torcida tá me vaiando, não esquenta a cabeça não, daqui a pouco eu vou embora. Não precisa se preocupar, porque eu já tô indo embora e vocês não tem mais por que ficar me vaiando. A torcida, a diretoria foi lá, é um absurdo, esse cara não pode falar isso do São Paulo, ele tá vestindo a camisa do São Paulo. E o Leco era o presidente, que admitiu aí o esporro que deram no Lucão. Mas é fácil quando é o Lucão. É, o Cueva não é a primeira vez que ele faz isso, é a terceira já, porque a primeira vez foi ano passado, quando ele se recusou a ficar no banco, quando o Pintado relacionou ele pra ver a Vila naquele jogo contra o Santos. Isso. Ele falou, no banco não fico. Agora, a segunda oportunidade foi há poucos dias. Essa segunda brecha que ele deu, essa segunda pisada de bola. E agora quando o elenco inteiro, quando o elenco inteiro já tinha se apresentado no começo de janeiro, ele depois de 6 dias aparece lá no CT lá. Inclusive nos finais de semana mostrando que ele tava jogando bola com amigos, sim, que ele tinha participado de festinhas e tudo mais. Aí depois de 6 dias ele resolveu aparecer. Resolveu aparecer e caiu lá de paraquedas no CT do São Paulo. Agora, ele não é médico, Sombra. O departamento fisiológico do São Paulo, médico, enfim, vetaram o Cueva já pensando no bem-estar do jogador. Eu não sei se foi de fato isso, mas usaram essa alegação para justificar o banco dele. Foi a treta com o Dorival, mano. Não, nada a ver. Mesmo que não tenha sido, porque o Raí, Sombra, ele coloca lá no, na nota que ele emitiu, ele citou esse fato, mas ele não falou de briga com o Dorival. Ele falou que por opção aí técnica, okay, lá ele vai ficar no banco e tudo mais. Falta de compromisso. Mas... Não é nem ficar no banco, empresa, né? Ele não vai pro jogo para pensar melhor. Não tá nem relacionado. Então, agora, porque... melhor forma. Então, agora, né, Sombra, porque ele falou aí, deu aquele pitizinho dele, falou que no banco ele não fica, que ele pode ajudar o São Paulo jogando. Mas qualquer empresa séria, Sombra, um funcionário que tem esse comportamento, inclusive reincidente, como o Cueva teve, na boa, tem que chegar assim, pega esse maluco, dá uma quicada na bunda dele e manda ele treinar em Cotia. Faz o que fizeram com o Clemente Rodrigues. Mas, mano, eu entendo. Mas que... é um ativo do clube, né? Olha, eu... e outra, assim, dependência. O Clemente Rodrigues também era e ficou treinando mas em Cotia. Mas não é, mano. Hoje a dependência que o São Paulo tem do Cueva é diferente do que tinha com o Clemente Rodrigues, que necessitou, por exemplo. É, eu vejo também de outra maneira. Alguns percalços com o Cueva foram antes do Raí chegar. Então, assim, o Raí chegou, teve o primeiro percalço, a apresentação 6 dias depois. Tomou um esporro, sim. Tomou, eu lembro que o Raí tomou um esporro. É. E agora, o de ontem, foi um jeito meio diplomático de dizer, bicho, ou você se enquadra ou você não vai jogar. Acabou a paciência, né, Sombra? Você entendeu? Ou você não vai jogar. Eu acho que... E apoiou o Dorival, né? Ao mesmo tempo chegou e mostrou, Dorival, você quem manda. Dorival. Você mas quem... claro, independente, é, palavra. Independente de ser o Cueva, no clube de futebol a gente tem que manter uma hierarquia, onde o treinador tá acima do jogador. É. Só que agora, aqui no Brasil invertem, né, isso aí. O Zé Fontinha me disse que deve chegar uma oferta maior do que a que chegou pelo Cueva. Que foi de 7 milhões de dólares ou euros, eu não lembro agora. Bom, e o Zé Fontinha me disse que deve aumentar, não sei se é o mesmo clube, ou vão aumentar a oferta. Outra oferta maior diz chegará. O Boca também estaria interessado, mas o Boca não mandou proposta nenhuma. É, entendeu? Agora, pra mim, o Cueva, infelizmente, eu tenho que tratar como passado. Não dá pra contar com uma pessoa dessas, não dá. Eu tenho que contar com o que tá chegando. E a meu ver, assim, se tudo se configurar do jeito que tá falando aí de Nenê, ok, legal, acho bom pro São Paulo. Mas não é a solução do São Paulo. Não. O Nenê não é a solução do São Paulo. E agora o São Paulo precisa de dois meias. Hã? Não só um, precisa de dois, né? É, eu acho que o São Paulo... E ainda mais tendo o Diego Souza e Nenê... Que são lentos. Esse entorno tem que ser mais gabaritado com velocidade e qualidade. Mas se você fizer atrás desses dois, você coloca Marcos Guilherme pela beirada... Certo. E aí você faz um meio campo ali com Jusilei, Petros e Hudson, vai. Três volantes, né? É, mas que todo mundo sabe. Carece jogar de armação aí, né, Ale? Não, mas aí o Nenê que vai ser o armador. Eu tô falando. Ah, tá. Tô falando no momento defensivo, porque são dois jogadores. Momento defensivo, ok. Não marcam nem consulta. O Nenê, nem o Diego Souza, né? E aí tem que ter um marca lá nem que corre, cartela. Velho. Marca toque de bola de zagueiro. Aí você tem a marca, você compensa na marcação com o Hudson, com o Petros e com o Jusilei. Ok. Que e o Marcos Guilherme fechando a linha de quatro. Pra dar velocidade quando você retoma essa bola, é o Marcos Guilherme. Então você tem marcação nesse meio campo, você pode dar um pouco mais de liberdade para o Reinaldo pelo lado esquerdo, coloca o Marcos Guilherme pela direita, o Reinaldo pelo lado esquerdo ali com mais liberdade para avançar, e quando você tem a bola desses três volantes aí, O Petros chegando mais? Chegando um pouquinho mais, mas todo mundo trata bem a bola. Frente, trata, assim, eu entendo o que você está dizendo. Não eu tem só nenhum Ralf, é, assim. Eu acho que isso, essa sua tese aí, um, principalmente para um jogo de pegada... É, tipo, jogo de verdade. Vai. Jogo de verdade, eu acho bem válido, bem válido. Mas o que me assusta aí é que o São Paulo não tem essa saída qualificada pelos lados do campo com velocidade. Ele não tem uma saída qualificada na lateral direita, não tem hoje na esquerda. E como eu repito pra vocês, eu acho o Marcos Guilherme um jogador muito médio. Entende o que eu tô dizendo? Eu não vejo ele como um cara assim, de drible. É, não vejo ele furando retranca. Vai desequilibrar, né? Você entende? Então, a presença do Marcos Guilherme, pra mim, na verdade, é apenas um bom reserva pra uma situação de jogo onde você já está ganhando por 2-0, entra aos 30 do segundo tempo para explorar contra-ataque. Na minha. E o Lucas Sombrão? Hã? O São Paulo desencanou do Luca? Luca ou Lucas? Não, o Luca mesmo que tá no Corinthians. O Luca é melhor que o Marcos Guilherme. Ele pode jogar aberto ali pelo lado ali ou pode jogar de centroavante também. É. Tá desconfiado, mano. Não tá rolando aí, Motinha. Você tá falando, mas não estamos ouvindo aí. É. Nem o Carilli que é o cara, é, velho. O Luca é. Mas o Luca é bom jogador, cara. Eu também acho. Mas o que me assusta é por que o Corinthians não quer? O que esse cara tem que o Corinthians não Dizem quer? Dizem as más línguas que ele sente jogo grande. Pô, então, meu, então. Pra entrar nesse time do Corinthians, aí ele jogaria no lugar de quem? Do Cleison, né, mano? É. Não, do Cleison, o Cleison não sai. Ele poderia, na minha ótica, o Lucas, se ele fosse inteligente, poderia brigar pela posição de centroavante. Eu acho que é o único setor ali que tá mais fácil pra ele conseguir uma vaga. Porque ele brigaria diretamente com o Júnior Dutra e com o Casim. Agora, o lado de campo, Sombra, por mais aí que o Ale ironize o Romero e o Cleison, eles não saem do time do Corinthians porque eles fazem essa função, inclusive, de correr atrás de lateral. Sim. O Corinthians, quando tem a bola, ele consegue aí com os dois criar uma jogada rápida e os dois avançarem na direção da linha de fundo e o Jadson e o Rodriguinho articulando as jogadas ali no meio. E na boa, quem hoje faz, Sombra, essa função que o Cleison e o Romero conseguem fazer? Tanto de atacar com velocidade e defender também com a mesma eficiência. Então é complicado, achar dois jogadores assim, ainda mais no esquema tático, eles podem ser que, tecnicamente falando, não sejam os melhores jogadores do Brasil, nem o Cleison, nem o Romero, mas taticamente falando, eles são fundamentais no esquema do Carinho. Mas o Marcos Guilherme, ele tem essa presença justamente porque é muito mais tático do que produtivo. Hoje em dia esse jogador de lado tá muito, o Copete também tem muita doação, recompõe, o Marcos Guilherme tem essa característica também. Tá meio que na moda esse jogador de lado aí, que não fere tanto o adversário, né? É, segura mais, né? É, no Palmeiras você tem aí o Keno, que é o jogador mais habilidoso, o Dudu, que pode fazer essa função. Mas hoje tem muito time que aposta nesse jogador de lado, que funciona bem no momento defensivo. Pô, daqui a pouco você vai traçar o chefe, velho. Que isso, velho? Tá segurando na cabeça. Não tô entendendo isso aí. Eu não posso. Puxando o cabelo. Você tá vendo que tá rolando uma fé. Tá puxando o cabelo. Olha, eu vou falar. O Ale tá comentando, né? Fazendo cafuné num puff, né? Vou só me defender. Ô, Maurício, ó. Ele tava falando tudo, o Ale tava falando tudo isso, massageando, e você não faz ideia. É olhando pro Sombra, sério. Sim. E com a mão esquerda, metendo carinho na cabeça do chefe, velho. E o braço do chefe arrepiando aqui, aí, velho. Me ajuda aqui, velho. Olha, eu posso até ser um pouco gay. Vou filmar isso. Mas, um pouco? Mas como eu tô de dieta, eu não posso comer comida gordurosa. Ale, eu vou postar isso aí no Instagram, pode? Fica à vontade, porque aqui eu tô postando no meu Instagram agora, então, o cafuné que o Ale tá fazendo no chefe. Dona Encrenca não vai chiar? Não. O chefe reclama. Ela sabe que isso aqui é amizade barra um pequeno puff que a gente olha lá, vamos mostrar, ó. No Vieira, tá bom, 97 FM, tá bom, o cafuné do Ale Oliveira. Que bonitinho, olha aí. O mundo é um arco-íris. E outro, Sombra, falando ainda em propostas aí, além do Cueva, o Júnior Tavares também recebeu uma proposta do Galatasaray aí. E a mãe dele diz que é verdade, a única negociação que existe é... A mãe dele disse... Quem falou? A mãe dele. É uma fonte confiável. A mãe dele é uma fonte confiável. A proposta seria de 1,5 milhão de euros, o São Paulo falou que no mínimo 3,5 milhões de euros para vender. Foi no Instagram da mãe aí para ver se ela tá falando alguma coisa. Mandando um recado. Tá sempre falando. Tá sempre. Muito bem. Tchau. Que mais, seu Bento? Chega. Tchau. Chega? Só isso, seu Bento? Vou dar um tempinho aqui. Hoje eu vou trampar, mas vou dar um tempo aqui. Você vai pra avenida, seu Bento? Boa, seu Bento. Vai? É isso aí. Chegou a grande hora aqui do Estádio 97. Você que deseja um carro, que tem família, ou gosta de espaço, ouça com atenção o que eu vou dizer aqui. E isso vale pra você, viu, seu Bento? É, o Mini Countryman. Você já experimentou o Mini Countryman? Já. Então, o Mini Countryman, que é o SUV da Mini, ele é mega prático, é super prático, ágil e ótimo pro dia a dia. É maravilhoso, hein? É isso mesmo. Encara qualquer parada, anota aí, Bento. Tem bancos de couro e os assentos dianteiros têm ajuste elétrico e memória, hein? É, oh, legal demais. Porque tem gente que às vezes entra lá no carro, fica mexendo no banco, né? Você entra lá na memória, já coloca na posição sua ali, pô, não é não? Raiva, né? É isso aí. Além disso, são 4 metros e 30 de comprimento, porta-malas de 450 litros e assentos traseiros. Tem mais, tem rebatimento individual. Bom, bom isso aí, né? Você rebate só aquilo que você precisar, não precisa levantar, rebater o banco inteiro, não é mesmo? Sim. Tem tudo que um SUV precisa. E se não bastasse tudo isso, tem vários itens de segurança que vem de série, como os faróis full LED direcionais e 6 airbags. E o melhor, é muito fácil ter um. Esse mês, um Mini Cooper Countryman, um Mini Countryman, está com taxa zero em 36 vezes. Taxa zero. Sabe que a taxa zero você vai dividir lá e não vai botar juros em cima, é taxa zero. IPVA 2018, grátis. Ou você ainda pode optar pelo bônus de avaliação do seu seminovo. Qualquer seminovo. O Mini Countryman, que custa a partir de R$ 148.990, é uma combinação perfeita de praticidade com estilo de condução esportiva Mini. Por que não ter um carro totalmente diferente do comum na sua garagem? Pense bem. Você pode ir na Caltabiano Pinheiros ou na Autostar República do Líbano. O atendimento, nota 10, garanto. Também pode acessar aí, ó, caltabiano.com.br ou autostar.com.br. Você vai ver que um Mini é pra você. Cinto de segurança salva vidas. Importante usar o cinto, tá bom? Boa. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que vêm aqui no oferecimento de clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do triplo burger... Quarta-feira? Não! É dia do clássico Big Mac. Big Mac, boa, mano. E amanhã o cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Vamos pro telefone, toca Asdrubal! 1-1, Vasco, hein? Eu um jumento, mas diz que tem graduação. Tem não. Eu perguntei, Mota do Céu, Dedé Santana é seu irmão. Vocês acham mesmo que o Mota é a cara do Dedé Santana? Oh, mas é a cara, cuspido, lembra um igualzinho. É? Lembra? Meio Cássia Eller, meio Dedé Santana, meio Dilma. Carlinhos Aguiar, meio Dilma. Só o Dedé é mais engraçado, que também já é. É. Né? É verdade. Aliás, o Dedé Santana era o único que não tinha graça, né? É verdade, hein? Não era, tipo, dentro de um contexto, escada só, né? Ele só fazia escada. Mas era uma maldade com o Dedé, porque ele fazia as escadas pro Didi, né, cara? Ele ficava lá tomando pedrada pro Didi fazer as piadas. Os mais engraçados eram o Zacarias e o Mussum. Ah, o Mussum é maravilhoso. É, ele é. Didi! Você gostava, chefe? O mais engraçado do Trapalhões era o Mussum antes. Mussum era demais. Ah, mas o Zacarias era bom também. O Mussum é o seu Madruga do Chaves, cara. Não, os dois eram bons, o Zacarias e o Mussum eram. O Macalé também, tinha o Macalé também, era fera, hein, mano. Você só falava, ih, nojento. Vamos ver quem tá na linha, alô? Alô? Oi, quem fala? Danilo. Danilo, nome completo, Danilo? Danilo Estela Castro. Danilo? Estela Castro. Estela Castro? Castro. Tá bom, quantos anos? 31. E o bairro? Eu moro na Vila Iara. Na Vila Iara? Osasco, isso aí, né? Vila Iara. Osasco. Exatamente. Velho, Danilo, 31 anos. Castro, da Vila Iara. Você acabou de testemunhar aqui. O quê? Você viu que nós olhamos pro Alê, olhamos pro Benedetti, o Alê. Ah, eu, Castro. Eu, Castro. Olha, agora foi assustador, hein? O Ale falou, eu, cara. Seis! Você deu seis pra isso? É muito. O cara fala que castra e eu que levo seis. Você castraria o chefe? Não, não faria isso com o chefe Benedetti, porque eu tenho muita amizade por ele, consideração, pra dar uma carcada num irmão, né? Que é um irmão pra mim. O nosso eunuco santista. Um irmão de banha. Mas ele falou Irmão de banha. Ele falou castraria, não cataria. Ah, castraria ou castraria, que ele não usa mesmo também, isso aí, né? É, isso aí. Aquilo que precisava já foi, né? Tem dois filhos. Não, e dois sem contar filhos. O seguinte, na hora do ato, até ele achar o negócio, a mulher dormiu. Chega, né? Não dá pra deixar falar. Esse serviço é o terceiro. Ela fica lá vendo o Rony Fon e dorme. E depois que acha, até pôr a camisinha. Ah, não. Não, camisinha é PPPPP a dele. Você pensa que é touca e dorme. MC Catra. Pô, falar nisso. Não funciona em mim, não. Não uso, não. Falar nisso, a mulher da novela lá tá usando muita tesoura, hein, velho? Tá louco. Por que ela anda com tesoura na bolsa? Tesoura pra tudo. Pra matar os caras, velho. É isso. Edwards manda tesoura. Só na tesoura, velho. Oi. Eu não tenho costume de ver a novela aí, mas a gente escuta isso aí. A Thaís que tava assistindo. Já faz uns 3 anos que você fala isso. Cadê a nossa noveleira aí? A Thaís assiste, mas não, ela tá em São Paulo. É, mas ontem eu tava passando aí, bem no término da novela, e eu vi essa mulher aí matando a outra aí com um garfo lá, com uma tesoura. Tesoura. Mas essa mulher, quando eu vejo ela fazendo qualquer novela, RG, eu lembro da Grande Família, mano. A Dona Nenê, não é? A Dona Nenê. Exatamente. Ela é ex-mulher do Chico Buarque. Dele. Ô, mano, nossa, coitada dela, hein? Se a Thaís tá em São Paulo, quem foi que tirou sua foto na praia hoje lá? Eu mesmo. Você mesmo? Eu tenho um morrinho artilheiro. Pôs o celular no morrinho artilheiro. Você faz isso no Rio de Janeiro, seu louco. A chance de você voltar da meia volta não tá mais no celular. Mas peraí, Marcão, a gente acabou de provar que ele não entrou no mar. Ele só foi tirar foto. Olha, que nunca que ele entraria no mar e largaria o celular lá. Esquece. Eu deixo a camisa em cima. Foi pra fazer isso. A praia da Barra aqui durante o dia aí é vazia. Mas se você deixou a camisa em cima, como que bateu a foto? Como assim? Fica meu tênis, porque eu saio da academia, deixo meu tênis ali, a camisa e o celular. Não, ele deixou pra entrar na água. Estão querendo pegar ele, mas tá ligeiro. Não, ele tirou. Tá ligeiro, mano. Não, mas que ele, mostrão, que ele deu uma posada, assim, ele deu uma posada, normal. Não, fez uma pose. Ai, fez uma pose. Imagina. Imagina. Parte, mano, ele vai batendo fotos. Você tá um Nutella do caramba também, vou te contar, viu, meu? Vai tomar. Você que mete uma mala, vem pro Rio de Janeiro e não liga pros pobres, fica fazendo panelinha lá com os malucos lá, só quer sair cozido. Só quer saber da noite de craques. O Ale é povão. É. Não existe um portal virtual onde as pessoas do povão não conseguem entrar na Barra? Imagina. É isso aí. Paquitão. Não, eu fui no Salgueiro no sábado e no Cacique de Ramos no domingo. Quer mais povão que isso? É verdade. Agora pergunta pra essa você. Manga aí. Ficou no povão? Ficou não, nada, camarotinho, irmão. E aí, você tem urticária do povo. Que isso, hein, Ale? Eu fui pros braços da galera. Mentira. Ou vai falar que é mentira? Não. O vice-presidente, a foto que você tirou com ele, não tava lá a bateria de fundo, não tava aquele cara com o pratão de feijuca do lado, não tava, irmão. Não, eu fui lá acima de mim? Na tamarineira, fui abraçar a árvore, a tamarineira, sei. E fui cair nos braços do povo. Eu vi. Que beleza. Ô, Danilo, que time você torce? São Paulino. Boa, Danilão. É ganhar ou ganhar hoje, velho? Ah, ui. Precisamos, né? São Paulo e Mirassol hoje, Danilão. Pra falar a verdade, cara, eu sou o Dorival, já começo a dar uma chance pro Reinaldo no lugar do Edmar. Aí, você concorda com essa escalação do São Paulo pra hoje? Vou repetir pra você. Sidão, Rodrigo Caio, Anderson Martins, que é a estreia dele, Edmar e Militão, Jusilei, Petros, Shailon, aí na frente Marcos Guilherme, Brenner e Diego Souza. Ah, é o que temos de melhor, né, Marcão? É o momento, né? Mas o Reinaldo, cara... O Reinaldo, você não acha que joga mais bola um pouquinho com o Edmar, não, mano? Não sei, viu, Marcão. Eu tô meio pé atrás com o Reinaldo pelo passado dele no São Paulo. Mas a sequência ele fez um bom campeonato, mas ainda tô meio pé atrás com ele, viu? É que a gente tem que analisar o passado dele mais recente, né, cara? O ano passado dele na Chapecoense foi um bom ano, você não acha? Não, sim, eu acho que ele tem que ter oportunidade, é mais questão daquele pé atrás mesmo, sabe? Mas pelo ano passado, realmente ele merece, acho que ele merece titular, sim. E com relação ao Cueva aí, cara, se você fosse o Raí, o Ricardo Rocha, o que você faria com ele? Afastaria, retornaria com ele pro elenco aí, o que você faria? Mandaria ele pra casa do chapéu? Ah, infelizmente a gente tem uma dependência... grande do futebol dele, né? Mas assim, ele não é maior que São Paulo, como você falou. Então é gancho nele, ver realmente verificar com ele se ele quer ficar no São Paulo, não quer, se não quiser, meu, encosta ele lá e se alguém vier, ele sair só com a multa, entendeu? Claro. Oh, mas por mais que o clube não possa também dar um tiro no pé e forçar a rescisão contratual e ainda pagar uma multa pra mandar o cara embora, mas que dá pra dar uma escanteada aí, deixar o cara de castigo, você tem que fazer sim, como não? Olha, por mais que diga, ah, é um patrimônio do clube, concordo. Mas é, a instituição, o nome do clube tem que estar acima de qualquer atitude. Você não pode deixar um cara ser pontinhos na cabeça de todo mundo ali, achando que ele é o Maradona, velho. Quem é o Cueva? Jogou com quem, velho? É. Segundo, eu tô vendo uma matéria aqui do repórter jornalista Marcelo Razan, acho que ele é do Globo Esporte. É, o tweet dele diz o seguinte: impressão no São Paulo é de que Cueva absorveu o episódio. Clube cobrou, mas reafirmou que conta com ele. Aí o repórter pergunta: vai enfrentar o Corinthians? Depende da reação técnica nos treinos, física, porque está abaixo do elenco, se atrasou 6 dias, e mental. Ou seja, assim, acho que os caras não descartam totalmente o Cueva. Claro, sabem da importância dele pro São Paulo hoje também, né, Sombra? Ou se não, não descartam publicamente para não desvalorizar também, né? Tem esse lado também. Às vezes eles estão pensando alguma coisa, mas publicamente eles não vão falar, justamente para... Porque fala assim, ó, a gente não conta mais com o Cueva. É. Aí, aí, né? Chega lá os árabes lá, ou quem for, fala, não conta mais, então pega esses 7 contos aí e vambora, pô. Também tem. Mas o contrato do Cueva com o São Paulo vai até 2021, não é isso? Ah, é longo o contrato. Então, acabou de renovar o ano passado aí, então, quer dizer, pra ele também é interessante mostrar um pouco de futebol, né? É verdade. Tem Copa do Mundo também, né? Ô Danilo, você acha que o São Paulo fica em que estágio? Vamos supor que cheguem, vou falar de 2 jogadores só. Tá. Tá? Muito comentados. O Nenê, tá? E o Trellis. Trellis. Trellis, o que se comenta é aqui o que... Tá tudo certo com o jogador. E o Vitória teria gostado da proposta de 6 milhões de reais por 60% do jogador. Mas queria à vista, não é isso? E o que pegava é que o São Paulo queria parcelar e o clube quer à vista. Bom, ok. Mas vamos supor que cheguem Nenê e Trellis. Supondo a chegada de Nenê e Trellis, em que estágio dentro do futebol brasileiro, até mesmo do futebol paulista e do brasileiro, você acha que o São Paulo fica? Em que patamar? Fica num patamar o quê? De primeiro a quinto? Fica num patamar de quinto a décimo? Como você vê esse panorama? Ó, Sombra, no Paulista, eu acho que independente da chegada ou não dele, tem obrigação de estar entre os 4, entendeu? Pela estrutura que tem, pelos jogadores, mesmo não estando jogando tão bem, mas eu acho que tem obrigação. Chegando esses jogadores, eu acho que pode sim brigar por título pelo fato dos outros jogadores, dos outros times estarem na Libertadores, né? Agora, falando num cenário nacional, eu acho que tem... Ó, eu acho que o Corinthians é bem parelho, mas eu acho que está mais entrosado em São Paulo. Palmeiras, nem se fala, está bem à frente. O Santos, igual. Mas se a gente falar de Flamengo, falar de Grêmio... Cruzeiro. Cruzeiro. Eu acho que São Paulo está entrosado. 8, mais ou menos. Eu acho que dá pra gente chegar a uma conclusão, né? Um cenário nacional tá acima. Por time mesmo. Galo. Cruzeiro. Flamengo. Grêmio. Palmeiras, óbvio. Palmeiras no sim. Mínimo esses 5. Palmeiras, você não acha, sim. Palmeiras nem sim. Se discute, né? E o Corinthians também. Eita. Tá ali, né, mano? O Corinthians não tá à frente do São Paulo? Não, imagina, mas tá ali, tá equilibrado. Tem mas tá aí, o grande diferencial do São Paulo ano passado era o Hernanes. É verdade. O restante do São Paulo era um time aí capenga, era um time cozido. Vide a campanha do São Paulo antes da chegada do Hernanes. O Hernanes saiu bacana, por mais que você tenha o Diego Souza hoje, tem alguns outros jogadores... Mas, na boa, não dá pra falar que o São Paulo hoje tá à frente do Corinthians e nem do lado. Eu concordo com o Mano. Eu acho que o São Paulo tá ao lado do Santos hoje. Eu concordo com o Mano, porque mesmo que o Corinthians assim, não tenha um elenco maravilhoso e perdeu alguns jogadores, Sim. Mas ele é um time que já tem um padrão de jogo formado. Homogêneo também. O meio de campo dele não perdeu ninguém do meio de campo. O meio de campo é certinho. O meio de campo é a alma do time, né? Sim. A alma do time. Você continua tendo o Cássio, você continua tendo o Fagner, você continua tendo o Balbuena. Você tem um goleiro muito bom, coisa que pra mim eu acho que o São Paulo ainda tá defasado com esse goleiro. Também enxergo o Corinthians acima. O único que eu não enxergo acima é o Santos. O Santos, eu acho que ele tá bem no mesmo patamar, no mesmo nível. Muita incerteza, não sabe quem contrata. Hoje eu li um negócio que eu falei, não sei se é verdade isso aí. O quê? Nossa, o Santos cogitaria... Eu sei que você vai falar e não é verdade. Não é verdade. Graças a Deus. Não vale a pena nem eu mencionar. Menciona. Qualquer informação. O povo quer saber. O povo quer saber. A volta do Wesley. Sim, é o seguinte, saiu no UOL, vamos falar. Que o Santos prioriza volantes e considera a possibilidade de voltar o Wesley. Tirição? Mas não corresponde à verdade essa informação, graças Santos, a Deus. O Santos conseguiu se desfazer do Wesley. Pelo amor de Deus, era que me faltava, né? Santos não vai trazer, não é possível, não dá. Ô, chefe, na moral, liga lá pro Jair Ventura, fala que a gente tá precisando de um lateral direito, vocês estão precisando de um volante. É Vitor Ferraz com o Hudson, velho. Eu acho que é uma boa... Vocês têm um menino lá, o Daniel Guedes, lá que pode suprir a ausência do Vitor Ferraz lá muito bem, você entendeu? O que vocês não têm é volante, cara. O Hudson é um baita de um volante, nós estamos precisando de um lateralzinho direito lá. Elas mas, por elas, irmão. Mas a gente também não tem centroavante, a gente também não tem um meia... Ah, eu acho que isso faria bem aí pro São Paulo, principalmente pra ter uma saída melhor pela lateral. Né? Eu procurei uma troca, o Hudson por Vitor Ferraz. Então, hoje, por a gente ter duas opções... razoáveis, eu aceitaria essa troca. Mas o culpado disso, de não ter rolado até agora, foi o senhor Jair Ventura. E quando ele chegou, ele falou que iria contar com o jogador. Sim. Fala, Danilão. Alô? Fala aí. Olá, tudo bem? Olá, eu sou o Ali. Marcão, existe alguma possibilidade do Hernani voltar ou já era mesmo? Eu, particularmente, acho que já era. Ontem o Sombra propôs aqui que se vendesse o Cueva por um valor X de 10 milhões de euros. Eu brinquei meio de Master League ontem, né? Eu falei assim, pega esse dinheiro aí, vende o Cueva, vende por 10, pega 7 milhões, mete no chinês, os caras não vão ver esse dinheiro de novo pelo Hernanes nunca. Mas o que pega, e é verdade, muita gente falou, Sombra, beleza, só falta combinar o salário com ele. Seria que ele teria que reduzir o salário. E pelo que eu soube, o Hernanes não faz muito gênero de vou reduzir meu salário. Né, a minha fonte falou assim, olha, pelo que eu sei, ele não vai querer reduzir. Lembra do famoso? Quer ampliar a vinícola lá, né, Sombra? Lembra do famoso amor? Acabou, né, RG? É, o amor. É, mas o que não tem, olha, isso não é uma questão de depor contra o Hernanes, cada um sabe o que faz. Tá, se ele quer lá, beleza, tudo bem. Se ele não tem a mesma linha de pensamento do Jusilei, que também ganhava muito dinheiro, ok, cada um tem o seu perfil. Mas na moral, Danilão, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que 10 milhões de euros pelo Hernanes, o São Paulo comprando ele, é que nem o Ale falou, você compra ele pelo jogador que ele é, você sabe que ele vai corresponder como correspondeu. É uma certeza, né? O cara tá jogando, o cara tá apostando no cara. Então, mas eu fico meio reticente pelo seguinte, cara, no final do ano passado ele teve uma lesão que não foi nem grave muscular, e ele demorou muito pra voltar, inventou que ia fazer uma cirurgia de corrigir o septo lá no nariz, não sei o quê. Só que, cara, e se de repente você traz um Hernanes aí que já tem uma idade de 30 e tantos anos aí, de repente você paga 10 milhões de euros num cara desse, aí o cara começa a machucar. Eu, pra investir essa grana aí, cara, tem atletas aqui no Brasil que de repente eu iria atrás, cara. O Arrascaeta do Cruzeiro, acho um ótimo jogador. O Otero do Atlético Mineiro, o Casares do Atlético Mineiro. Você acha que no caso do Hudson, então, é trocar o septo pelo duvidoso? Ô, Danilo, essa foi muito boa. Danilo, grande abraço pra você. Deixa o seu palpite pra São Paulo e Mirassol. Rapaz. Clássico. 2-0, São Paulo. Pô, precisamos tanto de uma vitória, hein, cara? Meu pra não ir tão sobrecarregado pro clássico no sábado, você né, Danilão? Eu vejo muito São Paulinos falando assim, olha, às vezes é melhor já tomar um monte de lambada no começo, pros caras já ver que o time é muito ruim e que precisa contratar. Não, mas isso é uma verdade também. É uma tese muito boa essa daí, cara. Essa é uma tese. Se fizerem isso, aí meu irmão vai ficar em choque, porque aí o Dorival cai. Não, eu acho que não, viu, mano? Não. Nesse começo de temporada aí, por enquanto, acho que não, cara. Pelo menos mais umas duas semanas aí vai ter de avaliações. Pelo aí. Time que fala São Paulo tem, acho... Rogério Ceni. Pelo time que São Paulo tem, acho muito injusto cobrar alguma coisa do Dorival. Time muito fraco. É. E outro, mano, Rogério Ceni que você tá citando aí, ficou 6 meses no São Paulo fazendo pré-temporada, não se esqueça disso. Ah, é. Até o meio do ano montando o time. Danilo! Montando o time. Fala, Tom. Tudo de bom pra você, cara. Obrigado pela audiência. Obrigado, tem torcida, Sombra, ou não? Não, ainda não, aguarde, novidades estão por vir, aguarde. A única torcida é pro São Paulo ganhar, viu, velho? É verdade. Tá bom? Então tá bom, um abraço aí pra vocês, Marcão, Mano, Alê, Sombra. Valeu, mano. RG, valeu, man. Tamo junto. Ah, você pode mandar pro Mota também? Valeu, cara. Senão o Mota fica triste. Mas não é sincero. Manda, mas não é sincero. Mas você tá mandando com sinceridade ou não, Danilo? É. Não, é de coração. Ah, então beleza. Então tá bom, legal, olha. Tá no Rio. O Ben já tá no Rio, volta a participar do Estádio 97 assim que o estúdio novo estiver pronto, que eu vou assim, ah, esse estúdio empoeirado, eu não faço nem por Wi-Fi. Nem por Wi-Fi. Ele é nojentinho. Meio nojentinho, ele assim, não entro nem por telefone com esse estúdio empoeirado que vocês têm. Ele mandou asfaltar a praia da Barra da Tijuca. Você, né, viu? Mas não gostei, não achei que ficou legal. Ah, mas é que tem as lombadas, né? O Sombra também prefere. Ô, Danilão. Não, o Benjamin é todo nojentinho, né? É, não é, mano? Ele tem nojinho de tudo. Comida, ele tem nojo. É. De poeira, ele tem nojo. Não sei como ele ficou, como ele virou pai. Não, você imagina o nojo que ele tinha quando tava todo cheio de placenta nos 9 meses dentro da barriga da mãe. Quando ele nasceu, falou, ai, que nojo, né? Mas pai, ele não chorou, ele falou, ah, que nojo. Pai, ele pode virar, viu, Maurício? Não tem problema nenhum. Só criar. É. Ô, Danilão, amanhã, final da copinha, 10 horas da manhã no Pacaembu, hein, mano? Vai, né, Marcão? Opa, estaremos lá. Pô, aquele Toró é bom, hein, Marcão? Ah. Bom jogador, né, mano? O Igor Gomes também, o meia lá também é bom. Mas só não pode ir pra final, se empatar amanhã e for pros pênaltis, só não pode colocar o Lisieiro pra bater, né, mano? É, porque já perdeu dois, né? Dois contra o Inter, hein, mano? Pelo amor de Deus. Ele é bom, ele é rápido, mas não pode bater pênalti. Mas sabe, pra mim, qual que é o jogador que eu acho dali que tem um futebol moleque? Ah. Que eu acho que tem mais pinta de craque, que um dia vai ser craque? Ah. O Elinho. E ó, o Elinho tem mais 2 anos de Copa São Paulo. Aí, ó. Ele tem 16. É novinho, hein? Tem mais 2 anos pra jogar. Isso aí que, sabe que tem time, no caso do São Paulo... Não é assim, mas tem muito time que leva vantagem na Copa São Paulo, que nem sempre quer dizer alguma coisa, porque só joga com o menino do último ano da categoria. Sim, 20. Tem vários. E os bons mesmo são os que já jogam, são titulares e protagonistas no Sub-20, mas são do Sub-17 ainda. Isso. Esses aí que aparecem bem. Porque o cara que tem 20 anos e ainda não subiu... Ele já tá meio atrasado, né, Ale? Pode dar certo, tem vários casos aí. Mas o de 17, que é titular do 20, protagonista, fala assim, pô, esse moleque... Porque é muita diferença de físico, assim. Sim. Você olha, assim, nitidamente o corpo dos meninos que tem 20 anos, o que tem 17, é uma diferença. O Inter não tava acima? O Inter é sub-19. O Inter tava, né? Então, mas esse Elinho, ele tem... Sabe aquela pinta daqueles jogadores tipo Robinho? Habilidoso. Quando apareceu no Santos, habilidoso, rápido, moleque. Ciscador, né, mano? E meia, né? E é meia. É, meia. O Antônio também, tem mais 2 anos de Copa São Paulo... Então esses meninos aí que são muito jovens, que você fala assim, claro, todo mundo é jovem, mas ele é muito jovem pra categoria, esse aí que é bom ficar de olho. Mas pode ser até que suba antes, cara. Ah, o Santos tem um monte de exemplo de moleque de 16, 17 que tá no profissional, por isso que não joga copinha aí, o Santos não tem tanta tradição. Esse Elinho aí, ele bota um molho no negócio ali, você não sabe o que vai fazer ali com a bola não. E você gosta do Toró, Marcão? É bom, bom jogador, hora, goleador, tem faro do gol, viu, RG? Melhor que o Marcos Guilherme? Eu gosto do Marcos Guilherme, apesar de você estar pegando no pé da chuva. Aliás, que chuva caiu contra o Inter. Aliás, ontem também, hein, cara. É, né? Nossa senhora. É Toró, na verdade é chuva em japonês, né? Toró. Essas piadas da liberdade que você aprende quando você vai contar. Foi o Ale que passou pro Vieira. Mas foi por causa dele que o jogo não terminou, né? É verdade, é verdade. Ô, Danilo, um abraço pra você, cara. Boa noite, obrigado. Eu só pedi uma moela pro RG. Fala, Danilo. Pra quê? É a Thaís, minha esposa. Mas o RG esse ano, 2018, é só amo ele, né? Como assim, RG? Ele avisou, modernizou. Viva a diversidade, tá meio alternativo, ele tá me confundindo com o chefe. Que isso, RG? Que é isso? Que agressividade. Aqui é sempre eu amo ela. Aqui é sempre eu amo ela. Eu também. E hoje é dia de fazer o porquinho pular, hein? Quarta-feira, né, velho? A feijoada tá pronta. Valeu! Entendi. Abraço! Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Vamos trazer mais ouvintes. Vamos com 3 ouvintes na sequência agora. Agora é hora do momento Sem Parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. E muita gente cobrando, hein? As cantadas do Marcão, hein? Opa, segunda-feira. Né, segunda-feira, hein? Segunda-feira a gente começa aí todo dia. Pra você é um cara aí que não sabe conquistar as mulheres, atenção, vem as cantadas do Marcão, tá bom? Pra você anotar no caderninho, decorar e saber o que jogar na orelha delas na balada. Aí que vem não vai pegar ninguém, irmão. Hã? Vem com o pai, vem aí com o pai que pega ninguém. Não, desculpa, as cantadas do Marcão são boas, vai lá. Pedreiro, fi. Hã? Pedreiro. Ué, é muito ruim, mano. Faz sucesso, mano. Faz sucesso. Foi assim que ele pegou a Juju Salineme lá. Ah, foi. A mulherada gosta. Foi, Marcão. Na realidade, eu não trombei ela no dia lá da feira. Lá. Sorte sua, né? Vai, você é louco. Que mesmo porque... Você não trombou naquele ela, dia. Ela viu o Felipe Franco e fez, dá uma licença aí, Marcão. Eu tô, vou falar com o meu marido ali. Mas ali, você tá ligado que eu que fui o precursor ali, né, Vieira? Por quê, eles estavam tretados, fazia 2 meses, pá. Sim. Ela veio aqui no programa, tal, você deu uma pedrada. Aí ele sentiu aquela... que ia perder. Aí o cara falou, malandro, a hora que você sente água bater na bunda que você sai nadando, manja o Benedetti. É o que aconteceu, irmão. Eu acho que ela pensou assim, falou, pô, se é pra ficar com esses caras aí, é melhor voltar com o meu ex. É melhor aguentar as porcarias antigas do que as novas, né? Não tô morta, acho que ela falou isso. Um abraço, Felipão, um abraço, Juju. Olha aqui, antes do próximo ouvinte, já que estamos falando aí de atração entre as pessoas, o Evandro de Toledo aqui, que está participando através do nosso site, ele fala aqui, boa noite, galera. Pra quem se espanta com as baixarias do Big Brother, mora aqui na Inglaterra. Tem um programa na TV aberta que promove encontros e as pessoas... encontros. As pessoas que se atraem ao se verem peladas. Caraca. Será que as pessoas se encontram peladas, é isso? Ah, quem nunca? Não, comigo nunca aconteceu. Você já encontrou pelada, ô Marcão? O primeiro encontro já é pelado? É, o do Marcão todos são. É, no swing geralmente. Olha, o Felipe Rodrigues Reis dos Santos fala que é o Mota tomando banho com uma mina, é mais perdido que daltônico fazendo cubo mágico. Não vai saber o que fazer nem onde começar. Sabe, tem um Waze pra ele. É. Bom, vamos pros ouvintes, daqui a pouco eu vou trazer aí um monte de mensagens que estão através do site 97fm.com.br. Toca, Asdrúbal! Quais. Tá morrendo, isso. Faz carigundum. Faz carigundum. Faz carigundum. Não pago o estádio, mas vive se gabando na TV. Ai, o inferno é demais. Podem perceber. Fala que é coringão. Mas se olharem bem, sua bochecha fica rosa quando vê um gavião. Quem fica de bochecha rosa, Marcão? Que é humano. Humano. Ô, Sombra, você tava falando do campeonato carioca aqui, ó. O Vasco empatou 1-1. E, ó, mais um resultado importante aqui, ó. Tribunal Regional Federal 3, Lula 0. Chupa, mano. Ai, ó. Eu tava com isso no Bambi. Quem tá triste agora, Carlinhos Aguiar. Agora o problema do estádio aí ficou mais crítico ainda, hein? É só um pouquinho. Aguiar, tá triste. O Corinthians continua pagando o estádio da mesma forma. Entendi. Dá uma chupada aí o Caissara. Alô, quem fala? Corrupto na praia. Alô. Oi, quem é? É Ricardo. Ricardo do quê? Zanzarini. O RG vai matar essa ideia. Ô, Zanzarini, quantos anos você tem, Zanzarini? Eu tenho 36. Você pensou pra falar a idade, hein? Não. Acho que é tipo... eu acabei de completar. É que ele fez aniversário recentemente, é tipo naquela Sheik, confundida. Ele é gato. É gato, é gato. E o bairro, que você mora? Eu moro no Aricanduva. No Aricanduva. O que você faz da vida, Zanzarini? Eu sou contador. Velho, quarta-feira, contador. Ricardo Zanzarini, lá do Aricanduva. Do Aricanduva? Comprador? Contador. Contador? Ali no Parque do Carmo ali. Ah, hoje, com certeza, que véspera de feriado, ele tá é Zanzarini por aí. Olha aí, ó. No Parque do Carmo, né, safado? Nota, valor de pi, 3,14. Quanto? Isso é mais fraco do que sopa de hospital. Quanto? É muito. 3,14. É Zanzarini. O que que é muito? É muito pouco pra você. É. Zanzarini, pô. Tá Zanzarini por aí, isso é coisa... Isso é botar num quadro isso aí, pô. E botar no banheiro essa merda. O Zanza, agora virou Zanza. O estádio agora é o famoso Zanza. É o Rica Zanza. Como o pessoal geralmente me chama. Ah, tá vendo? Por isso, Zanza! Zanza! Sem parar! Zanza! Ô Zanza, quanto é a mensalidade aí do contador pra cuidar de uma empresa aí? Uma empresa de muito pequeno porte. Depende bastante. Depende de muitas coisas. Se precisar burlar imposto, quanto que fica? A empresa pode ser pequena, mas o faturamento pode ser muito grande. Não, mas é faturamento pequeno, empresa pequena, trabalho zero. Ah, um meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Meio? É. Meio? Dá o quê? Uns 500 conto? 500 conto. Me chama de grandes empresas que hoje eu vou te mostrar o meu pequeno negócio. E aí, Zanza, tem mais gente fechando empresa ou abrindo? Tem mais gente abrindo empresa. Graças a Deus, não é verdade? É. Deu uma melhoradinha aí, né? E o seu time, tá mais pra abrir ou pra fechar a empresa? Meu time tá abrindo um monte de caminho e um monte de empresa por aí. Ah, é? É. né? Tá já... com muita grana no caixa, então tá. Coringão, center da Leiloca. Ok. Vai ver o call center da Leiloca aí de novo. O Coringão também tá montado, velho. Eita. Tá montado onde? Tá montado onde, mano? Na grana. Tá. Tá cavalgando. Nossa, mano. A gente não tem culpa se vocês não têm torcedor pra poder ligar aí. Nossa, que deitada. Peraí, quem não tem torcida é o teu time. Teu time é o terceiro da capital, filhão. É, mas não parece isso. Não, mas números são números, isso é fato, né? Não tem como acontecer. Não parece. Você quer brigar, você briga com o Ibope, filhão. Ô Zanza! Nossa, agora ficou perdido, hein? Ô Zanza! Você não acha legal esse contador no último dia de entrega da declaração do imposto, né, velho? Você não acha legal, Zanza, esse projeto da Leiloca aí de contratar uns chineses aí pra ser figurante do Palmeiras na arquibancada? Pra que a China? Como assim? Ah, na China é a maior população do que tem no planeta, é da China. A Leiloca vai começar a trazer uns chineses pra cá pra uma torcida. Ah, entendeu? Pra ser maior do Brasil. Vou ver se você fizer alguma coisa pra identificar tudo. O torcedor. Ô Zanza. Sim. É lógico que ganhar título é uma coisa que não dá pra se prever, né? Mas como seria a aceitação de mais um ano sem ganhar nenhum título? Ah, eu acho que esse ano aqui não tem como aceitar sem ganhar título. O que você faria se não ganhasse? Você falar o quê? Eu continuaria palmeirense de qualquer jeito. Não, isso sim. Não, mas em termos de patrocinador, Zanza. Se você fosse a Leiloca, você permaneceria no clube ou você daria a linha? O que foi? A Leiloca, por exemplo, ela como investidora do Palmeiras, certo? Mais um ano investindo um caminhão e não ganhando nada. Você acha que o ano que vem, se não ganhar nada esse ano, ela continua? Se ela continua ou não, a gente não depende 100% dela. É, mas ela gosta do Palmeiras, gosta também do poder, mas fundamentalmente ela gosta do Dodô. Ah, acho que ela não abandona, sabe? Ela não, o Dodô larga. Ela não larga. Não, o Dodô larga, não larga. Como eu diria, não larga o osso. Mas e o Dodô, gosta dela? Não gosta, é só atração física e monetária. Ah, ele gosta. Ah, ele é bem interesseirinho. Mas, ô Zanza, você acha que o Roger vai conseguir dar conta do recado aí, velho? Você acha que é o treinador que vai conseguir domar as feras ali? Eu acho que sim, eu acho que ele já conseguiu já colocar já um esquema de jogo já no Palmeiras. É, aparentemente está tudo calmo lá, até que um pouco dessa discussão aí sobre o Dudu aí, que o pessoal andou falando que andou xingando ele um pouco e tal, mas eu acho que com essa história dele ter desistido de sair do Palmeiras, eu acho que acabou com esse mimimi aí dos torcedores, dos poucos torcedores que fazem jogam contra o Palmeiras, né? E eu acho que esse ano aqui vai ser bom. O Domênico puxou essa briga aí, né? Você não foi um dos que xingaram o Dudu na rede social aí não, né, Zanza? Não, claro que não. Mas Zanza, claro qual que... É só agradecer a ele. É um bom jogador. Mas qual você acha que é o desempenho do Dudu aí nesse início de campeonato e no final, na reta final do Brasileiro de 2017? Ah, foi bem morno. Eu acho que esse início de campeonato também tá bem morno. Eu acho que é assim também como quase todo o time do Palmeiras, né? Eu acho que a gente tá pegando um pouco de ritmo esse ano aqui. Eu acho que na hora que embalar mesmo, acho que vai fluir legal o time. Tá certo. Porque uma coisa, né? Já diria o Mota. Porque o palmeirense tem que ser grato ao Dudu por tudo que ele fez, fundamentalmente em 16, ele jogou muita bola, né? É um jogador tecnicamente um pouco acima da média mesmo, mas quando o jogador não tá bem, eu acho que a torcida pode falar, a gente pode falar, ué. Claro. Tecnicamente hoje, se tivesse que tirar um jogador do ataque do Palmeiras, eu acho que pelo que ele tá produzindo hoje, sem levar em consideração tudo que ele já fez pelo clube, eu acho que ele poderia sentar no banco tranquilamente, cara. Você pode pensar num ataque com Keno e William, pelo que estão produzindo hoje. Você pode pensar num ataque com Keno e Gustavo Scarpa. E aí um centroavante, o William, ou o Borja. Mas pelo que está produzindo hoje. A história do Dudu, a capacidade do garoto, isso aí é indiscutível, ok? Nossa, que deitada que eu dei no mano. Nossa, agora o mano digo, ficou até mudo. Não, cara. Eu digo comentaristicamente, né? Que é um, Hashtag pena pra você. Sabe o que o mano, de vez em quando ele fica meio fora, que quando eu começo a falar, ele anota. Depois falar. Pra poder... Eu anoto pra não falar a mesma bobagem que você tá falando. O cara que pega no pé do Romito, da forma como você pega, merece todo o desprezo, Romito? Inclusive. Não, Romito. Ah. Inclusive, Ozanza. Dudu ou Romero, seja imparcial. Nossa. Sem deixar o coração falar mais alto. Você não tá fazendo essa pergunta. Dudu ou Romero? não sei nem como comparar. Você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. O cara é muito anti, velho, esse maluco. Comparar, né? Romero, não, Romero é indiscutivelmente ruim. Dudu. Mas se o Romero tivesse agora participando do programa, ele ia falar Dudu. É. Não, ele para, falaria cara. Dudu. O Dudu não é jogador de seleção, o Romero é, desculpa. Nossa, você é louco. O Romero quase joga... foi pra Copa, o Dudu não. Ai, na seleção que ele joga, até aquele Luan que jogava no Palmeiras lá, se envolveu em confusão aqui. Aí nem aí, tanto, jogava, hein, filhão. Jogava lá. Você tá abusando porque não tem como a galera ver a sua cara essa hora, né? Mano Menezes. Diga, Alexandre. E o Romero bom, não vem mesmo? Não tem jeito de trazer o rapaz, não? O irmão dele custa muito caro, velho. Ele é bom, aquele jogador, viu? Mas é quantas Oscar, caixas, né, de cigarro será que vale o... Nossa senhora! Ah, vai umas caixinhas ali, hein? Se o Ronaldo já tivesse voltado... Ô, amigo, um abraço pra você, boa noite! Outro... Ô, Sombra, eu queria só dar uma opinião aí sobre o negócio que eu vi hoje na internet. Diga! Que tem alguns jogadores do âmbito internacional aí que estão livres aí e tal, ou então estão se desvinculando de alguns clubes. E que tem, eu acho que tem um bom mercado. Tipo, o Fernando Torres tá se desvinculando lá do clube dele, ou já tá já livre já do clube dele. E que acho que toparia de repente ir para algum time brasileiro. Será que viraria? Eu não consigo imaginar esses caras vindo jogar aqui no Brasil. Zoado, joga nada. Ô, mano, você viu que o empresário do Eto'o ofereceu ele pro Grêmio, pro Vasco, né? Acho que já ofereceu pro Brasil inteiro. Brasil inteiro. Não dá mais o Eto'o. Aí assim, ó, eles oferecem. Só que o salário do cara é um negócio astronômico, cara. É quase 3 pau. 2 pau e meio. Sem chance. É assim? É. Ah, então. Então quer dizer, eu vou jogar no Brasil, só que eu quero ganhar 2,5 milhões. Pô, cara. E outra, né? E outra, com quase 40 anos, 30 anos. E outra, anos. Vieira, o Obina é melhor do que o Eto'o. eles querem jogar no Brasil, eles querem ganhar essa grana e eles querem se divertir no Rio claro, de Janeiro. Claro, é isso aí. E mais, não e dá, mais. Né, você consegue imaginar, o Fernando Torres, jogou em tudo que é time bom, etc e tal. Mas vamos pegar o busão, nós vamos pra Mirassol hoje. Você imagina? Exatamente. Você imagina isso aí, ele... cara. Mas o cara sai de Madrid. Mas tem um jogador que tá na contramão dessa história que a gente tá falando e eu concordo. O Seedorf veio aqui e deu aula, né? De profissionalismo. Sim. E de futebol. Jogou bem. Mas o Seedorf é um caso à parte, dinheiro, né? É verdade. É um caso à parte. Aí é casado com uma brasileira, né? Então tem todo um contexto. Mas que favorece, fez com que ele, né, gostasse de ficar no Brasil, mas também, né? Mas a conta chegou pro Botafogo, não, depois. Sim. Chegou pro Botafogo igual. É. Mas não foi bem, o Seedorf que quebrou o Botafogo. Não. Eu lembro de um jogo que eu tava fazendo. É isso, mas a conta chegou. Fazendo a transmissão pela rádio, né? E aí era, acho que se eu não me engano, era Português e Botafogo, cara. E aí acabou o jogo. O Seedorf tinha jogado só o segundo tempo. Acabou o jogo, apagando a luz, né? E a transmissão da rádio demora, né, pra ir embora, se ficar lá. Aí o Seedorf daqui a pouco volta com tênis de corrida, dando volta no gramado, correndo, pra complementar o trabalho, que ele tinha jogado só meio tempo. Tá molhado. Lá no Canindé, apagado, só ele lá correndo. O Seedorf, só, né? Deu... É, o Seedorf. Não, é isso que eu tô falando. É um negócio quem impressionante. No Canindé. Não, é. Apagado. Só deu pra ver que ele deu um sorriso. E o Rodriguinho, o capixaba da vida, de brinquinho, de sim, brilhante, já tava, não, já tava na balada. Já tava no ônibus esperando os acabar antigos, pra ir embora. Os antigos faziam isso. Olha, e aquele outro monstro também, jogador estrangeiro, é casado com um brasileiro aí, que veio jogar no Brasil, também estourou aí o tal de Casinha aí, cara. Ah, pô, joga muito, pô. Mas esse já tá no Brasil. A gente tá falando que pode chegar. Ah, então, mas, pô, não podemos esquecer. Seus gringos falar em, jogando. Eu falar em jogadores, né? E seus times, etc e tal. É muito frequente a gente ver notícias dando conta de que o Neymar não deve ficar muito tempo no PSG, né? Cada vez mais isso aí. Eu tava vendo agora uma postagem do Lance dizendo que um jornal francês colocou dois motivos pelos quais o L'Equipe, que eu acho que é o mais importante lá, pelos quais ele não tá feliz lá em Paris, né? Primeiro, nossa, porque a torcida vaia, etc. Teve aquele lance lá do pênalti. E também porque ele considera o futebol francês muito defensivo, fisicamente violento. Nossa! Ele diz que prefere, teria confidenciado amigos que prefere o campeonato espanhol, etc. E tal. E hoje, eu vi uma postagem do repórter Capelanes, da Rádio Bandeirantes. Sim. João Paulo. Dizendo que ele teve a informação que depois. João Paulo? João Paulo Capelanes. Que depois da Copa, poderia pintar no Real Madrid. Porra, só faltava essa, velho. O Neymar. Eu não duvido. Mas só o RG, pensa comigo. Pro Real Madrid seria maravilhoso. É, sim. Pro Neymar seria maravilhoso. Pros empresários do Neymar, que gostam mais do que nós, do que eles vão ganhar, seria maravilhoso. Pro Santista, seria maravilhoso. Mas, eu acho que não, vai, mas cara. Aí o Cristiano Ronaldo teria que ir pro Paris Saint-Germain. Ele deve sair do Real, não sei se pro Paris Saint-Germain. Não, dizem que ele, vai voltar pro Manchester United de novo. Não dá pra enxergar Neymar e Cristiano Ronaldo no mesmo time, né, velho? Não, mas vem cá também. O Neymar falar que, não tô feliz no campeonato francês, porque é um campeonato mais defensivo. Que não pensou nisso daí antes de assinar o contrato, mas defensivo, né? Último jogo que ele jogou, ele fez 4 gols e foi 8-0. Tá, mas defensivo entre aspas, né? Que lá os caras batem mais um pouco do que na Espanha, por exemplo. É verdade. Ô, Zanza! Oi! Um abraço pra você, cara. Obrigado! Outro Sombra, um abraço pra todos vocês aí. Valeu, Zanza! Um abraço! Valeu, muito obrigado! Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte no momento Sem Parar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 3003-7367 e compre o seu, sua vida sem parar. Coreia tem menos bomba do que essa gazela maromba. Tadinho do mono. Só homenagem. Coreia pro inferno, pode tudo. Ver um menino que já pede um pirulito. Quero um negão do WhatsApp de lado. Menino perdido que gosta de macho. Marcão que não engana mais nem o velho. Marcão que nunca diz um não. Quando um menino oferece a chibata, ele diz o que quer. Quer um garoto. Não, mais desgraçado que vocês que cantam é o puxador, é o tocador que deixa tocar até o fim. Deixa tocar até o fim. A versão extended, 12 polegadas da... É o famoso... Quando alguém oferece a chibata, ele fala, quero um garoto. Porque o puxador tá decorando a mesa ali, então vai rolando. Alô? Alô? Alô? Olá, alô, eu sou o Ali. Alô, alô. Opa, sim, quem tá na linha? Alô? Alô? Opa! Ih, rapaz, tá no Viva Voz? Não, é que eu tô na academia, tá meio barulho aqui. Ah, é dos meus, É dos meus, Marcão. Peraí, é do time do Benedetti, velhão. Peraí. O treino do cara deve estar interessante, o cara ligando pra rádio. Ouvir o programa faz parte, o cara tá treinando ali, tá puxando ferro e tá ouvindo o programa. Agora o cara ligando, mano. Qual o teu nome completo? Meu nome é Diogo César de Brito Furtado. Diogo César de Brito Furtado. Isso. Quantos anos? Tenho 31. 31? 31. Consegui, baralho. Tento ligar pra vocês há muito tempo já, pô. Baralho, velho! Boa! Foco! Bairro, bairro. Eu moro na Vila Isabel. Vila Isabel. Quase que é Santa Isabel. Mas, velhinho, não perde tempo não, hein? Agora nós vamos querer saber aqui. Nós temos dois personal trainers aqui. Sim. Temos um direto do Rio. Temos um outro aqui também dentro do estúdio. Sim. Queremos saber qual foi o seu trabalho feito hoje, se tá certo, se não tá. Os nossos Márcios Atalas aqui vão julgar. É, mas antes eu recomendo antes... você ir correndo pra delegacia, hein? Por quê, gente? Ele foi furtado? Vai lá e faz o... E agora, Ale, chupa aí, trouxa. Chupa, Ale Oliveira, trouxa. Vai lá e faz o boletim. Terceiro bullying na escola, pô. Eu acho que... Roubado, assaltado, era tudo. Eu fico com a impressão que roubaram a criatividade do RG. E aí, Diogo, qual foi a programação aí na academia? Né? Vou estar treinando costa, comecei a treinar agora. Fiz aquele dorsal aí. Treinando qual o quê? Que é teu treino costa. De costa? Vamos ver. Passa aí, é um pule e aí. Agachamento, né? Tava fazendo pule agora. Aí ia fazer a remada e depois ia começar a fazer bíceps. Ô, Ale, você já vê muito uma remada, meu? Não, eu não. Realmente não é minha especialidade, né? Academia que eu vou não tem nem caiaque, pô. Não tem água, né? Nada, é seco, é tudo sequinho lá. É louco, mano. A academia que ele vai não é muito seca, não, mas... Tá bom, vai. Tá bom o treino dele, hein, Marcão? Faltou, você fez a remada... Ah! agora foi fazer rosca invertida. Sabe o que aconteceu, ele correu, RG? Foi pra delegacia. Ele foi pra delegacia. Agora, Marcão, dá um treino pro cara aí. Passa um treino de costa pro cara. Vai, Marcão. Ah, tem que começar no pulo. Não, mas pra ficar grande, não é ficar frango que nem o mano. Ficar grande. Quanto, e aí, mano? Quanto que tá o braço aí, Marcão? Nossa, que tem. O meu tá 48,5. 48,5. Retido, retido. Quanto tá o teu, Maurício? Ah, eu nem sei, RG, já nem me peso, deve fazer acho que uns 2 meses já, esse negócio de ficar. Será que tá igual? Faz tempo. Tá igual ou tá menos, Marcão? Sabe que, ó, pra eu ficar, pra, é louco, eu ficar igual, retido, mano, pra eu ficar igual, mano. Pra eu ficar igual, mano, eu tenho que ficar, sei lá, pelo menos um mês num cativeiro só com pão e água. Agora os caras me soltam. Vamos fazer um comparativo aqui, ó. Explica pro Lego, mano, o que é retido. Você tem mais gordura do que telefone. Traz aí sua bio, amanhã eu vou trazer e a gente posta aí, vamos lá. Imagina, basta olhar seu abdômen. Traz sua bio, fiel. Basta olhar seu abdômen, você tá grávido. A gente passa no mesmo médico. Tá grávido. A gente passa no mesmo médico. Você põe sua bio aí, eu ponho a minha manhã, beleza? É gordura. Tá, é gordura. E digo mais. Ô, RG, outro dia meu irmão falou que queria tatuar a perna, velho. O tatuador fez 7,50 a perna inteira fechada em 2 vezes, velho. O cara falou assim, ó. Dá pra tatuar, mas tem que juntar as duas. É a sua perna que é grossa, mano. As duas pernas do cara, aí ele conseguiu fazer por 10 contas. Ele falou, uma só fechada inteira é 7,50. Ô, Maurício, o tatuador sugeriu aquele coraçãozinho nas duas pernas. Ô, mano, agora explica pros caras que os leigos que não manja nada. O que que... Não, nós não, fale por você, Benedetto. O que que é retido? É, meu irmão, o apelido dele na academia era Cacto, porque o Cacto, ele vive no deserto quando ele consegue absorver água, e para que ele possa continuar vivo, ele vai dosando a quantidade de água que ele precisa para sobreviver durante o ano todo, e aquele período de seca. É o meu irmão, ele retém água. Retém. É só água, parece um poço essa porra aí. Ó, primeiro... É sério isso, Marcão? Primeiro com Marcão, relação fala a verdade, perna. Você primeiro... toma diurético, Marcão? Primeiro com relação à perna do mano. Eu retenho cerveja, a água não... Com relação à perna do mano. Água, meu Deus. O mano tá perna tão fina que parece que começou a andar com 13 anos. Já começa por aí. Segundo lugar, retenção hídrica. Vamos lá, eu postei uma foto esse final de semana no Instagram. Nossa. Vê lá o tamanho da criança, como é que tá o maninho. Mas você postou o quê? Hã? Você mostrou o quê lá? Aqui, ó. Postei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Mas são os narcisos. Mostrou a Naja? Mostrou a Naja? Olha, essa foto dele aí tem mais efeito que o chute do Beto. Então vou mandar pra você a original aqui, ó. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Eu quero ver sua foto. Ah, lógico que quer, rapaz. Aí é o tamanho da criança aí, ó. Ó, eu quero ter uma dúvida aqui. Isso aqui na boa, cara. Falando sério. Isso aqui é uma anomalia, velho. Olha isso aqui, RG. Eu quero ter uma... Cara, tem duas cabeças saindo da cabeça do Marcão. Eu vou mandar pra você a foto mais, ser feita aí, tá, mano? Você viu essa foto Vieira, aí, Maurício? Vieira, aí vamos ver. É a fotinho, quer pagar de mamãe, seu fortinho, RG? Aí vai tirar um braço de ferro comigo, tem a platina e 6 parafusos pra lembrar da vida. Mas é verdade, aí sabe o que você faz, o seu trouxa? Você vai lá comprar carro com desconto e lembra de mim, fala, meu irmão quebrou meu braço, porque eu finjo que sou fortinho, mas na hora do mover, na hora do cara pra capar, eu não dei conta do recado. Deixa eu te falar um negócio, mano. Já chegou seu IPVA ou ainda não? Sei lá, nem sei. Ah, então, porque o meu é isento, então dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí. Mas quando eu passo na porta do banco, eu não apito. O do Ale, posso falar? O do Ale também não chegou, não. Vai chegar. E se chegar também... O do Ale chega com o oficial de justiça junto. Faz 10 anos que eu nem deixo passar da porta ali. Mas, ó, eu tenho uma dúvida que eu não sou muito bom nesse negócio de academia, não deu? Não. Sei também, que é pra perceber. Por que que o Furtado, o Mano e Marcão, que são entendidos aí do assunto, por que que o Furtado malha a costa? Se a mulher vai ver ele de frente no quando dá aquela chegada. Eu não tenho. Só ver se é mulher que vai ver. Ah, é isso? Por que você tem as costas tão bonitas? Você vai chegar numa mulher. Você vai chegar de frente ou de costas? Agora, ô Marcão, fala. O coitado, o nosso ouvinte aí caiu, cara. Passa o treino de costas pro cara, então. Não, mas pra que a costas, hein? Por isso que é a pergunta. Ah, quando a mina dá aquela abraçada, ó, Alexandre Oliveira. Você tem aquele espelho no teto. Dá aquela pegada, né, irmão? Aí tem a asa aqui. Tá um negócio bacana. É que você olha pro teto, pro espelho lá, Marcão, em cima? Ah, não, o legal é aqueles lá que tem o espelho do lado, né, Alvira? Que aí você dá aquela olhada, se tiver naquela calibrada. Que aí você se olha num filme pornô, né? Isso é, você entendeu? Aí você entende. É muito narcisismo. Se a mulher me abraça, aí ela já não sai mais. Aí pode ter que colocar. Só fechou que ela queira, né? Ela não sai. Bom, vamos lá. Terceiro ouvinte no momento sem parar. Aproveite as suas férias com sem parar. Ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 3.000 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias, sua vida sem parar. Cláudio Motel, um jumento, diz que tem graduação. Tem nada. Eu perguntei, Mota do céu, a Dedé Santana é seu irmão. Ele lembra um espantalho no meio da plantação. O seu QI é igual de um grilo. O Cláudio Mota é uma aberração. Tadinha da aberração. Cadê o Motinha, velho? Cadê o Motinha? Onde está a aberração? Ele foi fazer produção de um programa aí. O X-DJs. Ele tá fazendo a produção de um programa que ele falou que tá voando. Mas esse programa não é de domingo? Ele tá fazendo agora, na hora do estádio? Ele começa agora, Maurício. É, ele faz na hora do estádio 97, mano. Dá uma olhada. Cara, meteu louco aí em Sombrar. Ele falou que tá aqui desde as 10 da manhã fazendo downloads. É um programa que tem uma mulherada lá mixando, etc e tal. Quem é produzindo porra nenhuma? Que desculpa desse cara. Ele tá se fazendo lá. Alô? Alô? Quem fala? Sérgio. Sérgio do quê? Sérgio Augusto Seolim. Solim? Seolim. Seolim. Quantos anos? 4.2. Bairro? Jardim São Caetano. Jardim São Caetano. Faz o que da vida? Eu tenho um e-commerce de produto pra piscina. E-commerce de produto pra piscina. Quanto tá saindo o baldão do HTH aí? Ele tá 189. Você é louco, mano. É mais fácil comprar Vodol, mano. Você é louco? Você imagina a piscina cheia de Vodol, né? Que sai, mano. Não vai jogar na piscina, burro. É pra curar a frieira depois. Você, animal. Vamos fazer depois, Angélica. Vamos fazer propaganda mesmo. Antifúngico. Antifúngico. O Mota usa o Vodol de shampoo. Ninguém sabe, mas... Eu ouvi dizer que ele escova os dentes. Também. Nossa, velho. A gente escova com criolina, né? É um pouco nojento o Mota mesmo. O RG número 2, o Sérgio Augusto Seolim, 42 anos, Jardim São Caetano, vende produtos pra piscina. Quarta-feira, velho. Quarta-feira. Lembra que quando o Mano chegou no programa, ele não fala usava, no microfone, ele RG. Não usava? O que não usava? O Mano não usava? Usava o quê? O quê? Seolim na bicicleta. Ah, ele sentava no cano, isso é verdade. Mas até hoje ele faz. Ah, pro inferno. Vocês lembram disso? Nota número. Nota 10, foi bem essa. Aí, Marcão, essa. Quando você tava deitada no Mano. Marcão, é verdade que quando vocês eram pequenos, o pai de vocês comprou só uma bike. E aí o Mano falava, vou dar uma volta de bike. Aí depois você levava só o selim. Você ia depois encontrar ele só com o selim. Verdade, sempre teve esse costume, velho. É? Ah, e é o que ele gostava de andar de bicicleta, e ficava a tarde inteira andando. Só em rua de paralelepípedo, né? Aí. Bicicleta sem selim é conhecida como bicicleta de gaúcho, velho. Vai, de catar, não vai pra mim essa responsa, não, viu? Isso é verdade, é verdade. Não, não, Sombra. É verdade. Que time você torce, o Seolim? Tricolor! Tricolor! Aí, mano. A boa fase do time faz com que a torcida ligue. Chupa, seu. Chupa. O que que é, chupa, chefe Benedetti. Eu? Seolim, São Paulo, hoje Mirassol, cara. Expectativa pra esse jogo aí. Empate. Não, boa tá fase, hein? Empatar com o Mirassol. Nossa. Não, é pior que é mesmo. Ah, mas não tem jeito, né, cara? Enquanto não fazer uns 4, 5 jogos aí, esse time não vai, não. Pra pegar um ritmo de jogo, né, cara? Eu também sou dessa opinião, viu, cara? Eu acho que a gente não pode começar a cornetar o Dorival, que nem tem parte. É uma minoria, na realidade, mas tem parte da torcida do São Paulo que já começou. É, porque o time não tem padrão de jogo. Uma coisa, gente, é padrão de jogo. Outra é ritmo de jogo. É coisa completamente diferente da outra. Então, o que que acontece, cara? Acho que o São Paulo tem que, pelo menos, mais umas 2 semanas aí pra ficar com um condicionamento próximo do ideal. Mas hoje é fundamental uma vitória, porque sábado tem um clássico, né, cara? É, mas aí a galinhada aí pipoca, né? Nossa! Peraí, eu não sei. Eu acho que esse trouxa aí deve estar em coma, RG, nos últimos 12 anos. É, o maior freguês que tem na história do futebol mundial é o São Paulo do Corinthians. Segurada, rapaz. Inclusive, ô Bambi, você que deve vender cloro, não tem muito tempo pra acompanhar futebol, dá uma olhada aí no retrospecto dos últimos jogos aí, quantos vocês conseguiram vencer. Dá uma olhada na diferença, eu não sei se no futebol brasileiro, comparando rivais, se existe uma diferença tão grande de time pra time, com a diferença de Corinthians pra São Paulo e número de vitórias. Freguês. Nossa, mano, que deitada agora. Anos, pegar uma vassoura pra te juntar aí. O que eu me recordo dos últimos 12 anos, inclusive, é o 100º contra o Rogério Ceni. Aonde? O 99º? Em cima do Júlio César, braço de braço, vai te catar. Ô, seu Linho. Inclusive, o Rogério Ceni deve ter tomado uns 100 gols do Corinthians. Não tomou. 100 gols. E não tomou. Aonde? Ô, seu Linho. Eu tô trocando mensagens aqui com o nosso amigo santista Jeová. E revelei esse é o Zé Fontinha do Sem Parar, né? Revelei a informação. Ele recebeu uma informação. Sim. De uma pessoa. Sim. Que o Santos fará uma proposta pelo Cueva. Será? Rapaz. Vejam bem, quem que trouxe o Cueva? O Gustavo. Gustavo Vieira. Certo. Gustavo Vieira, que agora está no Santos. Tem influência. Então, pergunto a você, seu Lin. Em caso de troca de jogador, você toparia uma troca assim de jogador? Por qual jogador do Santos, por exemplo? Rodrigão. Quem tem de meia lá no Santos? Na que meia, Bruno tem. Henrique, já fala sem pensar. Olha, o senhor. É. Bruno Henrique. Olha, eu vou te dar nomes. Olha, você tem o Rodrigão, você tem não. O... Como não? Ué, Copete. Tem. Não interfere. Lógico que interfere. Não interfere. Rodrigão, Copete, David Braz. Vitor Ferraz, vocês querem tanto. Entendeu? Ah, mas, mano, pra mandar o Cueva pro Santos e não vier... Vocês não querem o Cueva, pô. Não, mas pra mandar o Cueva pro Santos e pegar um jogador só, pau a pau, seria o Bruno Henrique. Você é louco. Se tiver que juntar alguns jogadores do Santos pelo Cueva, eu aceito esses todos que vocês falaram aí pelo Cueva. Mas quanto o Santos pagou pelo Bruno Henrique? Ah, não deve ter sido muito caro, não, Bruno Henrique. Será que foi mais ou menos de 2 milhões e meio de dólares? Não, Bruno Henrique não foi uma grana considerável. Mais que 2,5 milhões de dólares? 8 milhões de dólares na época. 8 de dólares? Da Alemanha. De dólares? Não, mas foi uma grana considerável, cara. Dá uma pesquisada lá. Ele tava lá fora, né? Ele tava na Alemanha, pô. Não sei se foi 8 milhões de dólares. Porque São Paulo recebeu oferta lá de 7 pelo Cueva e não vendeu. Ah, cara, então, gente, não dá nem pra... Então ele vale mais que 7 já. Se deram 7. Então, mas vocês então. Que vendem tão bem, aí vocês bobearam com relação ao Cueva, porque já não. Deveria ter despachado. Não, o Cueva vai jogar na Copa do Mundo, olha, né? Olha, eu recebi informação aqui, São Paulo. O Bruno Henrique custou 13 milhões de reais. Sem olho, tá valendo menos, né? Mas já tá bom já. Então, já tá deixa, bom. Então deixa ele sem olho lá. É carro, você sabe que bateu. Que pé que tá? Quem? O Nenê. Tá, pé esquerdo. O Nenê, nesse momento, Vasco, tá jogando pelo Vasco. Fez gol, não fez? Tá 1-1. Né? Ele sofreu o pênalti, mas não sei se foi ele que bateu. Deixa eu ver aqui quem fez o gol do Vasco. Deve ter sido. Pô, só tem o Nenê para o Vasco, não vai ser. Se foi pênalti, não foi ele que bate. O Iago Pikachu pra bater o pênalti. Ó, e eu vou falar, acabou o jogo, amigão. 2-1 pra Cabo Friense. Meu Jesus. Essa hora o Nenê deve estar lá tirando o shampoo. E quem fez o gol realmente foi o Nenê. O Nenê. 2-1, velho. Ô, seu Linho, o Nenê, a história é o seguinte: ele tem tudo certo com o São Paulo. Salário, duração de contrato. Que a informação que eu tenho é 18 meses de contrato. Prorrogáveis por mais 6. E se chegar na Libertadores da América do outro ano. Certo. Muito bem. Certo. Tá, salário que seria menor do que ele ganha no Vasco. Menor. O Vasco ele ganha 350 pau. É menos. É menos. Ganha, mas não ganha, né? É, menos. No papel, né? Agora, existe um fator aí. Ele precisa se acertar com o Vasco. Ele quer vir pro São Paulo, é São Paulino. Ele é São Paulino. Quer vir pro São Paulo, mas precisa se acertar com o Vasco. O Vasco não tem dinheiro pra pagar os jogadores, deve muito dinheiro pro Nenê. Então é uma questão de se acertarem lá. Pelo que eu li, Sombra, o Vasco estaria disposto a liberar o jogador desde que ele abrisse mão dessa dívida que o clube tem com ele. Um esperto Vasco. É louco. Tá louco, meu. Ele mete essa dívida do Vasco com o Nenê, ainda mais o Nenê que tem um dos maiores salários do Vasco e tá entre os tops do futebol brasileiro. O Nenê é cara que por mês deve tirar 500 pau brincando. Não, imagina, o salário dele no Vasco é 350. 350. Mas... 350, que seja. É, imagina quanto que deve ser essa dívida do Nenê, que gira em torno de, sei lá, 3 milhões de reais. Eu ouvi falar em 4. O cara vai abrir mão disso daí? 4 milhões o Vasco estaria devendo? Eu ouvi falar em 4. 4 mil. 4 pau, velho. Tá louco. É, 350. Você joga lá na carteirinha, é considerável, né? Agora, seu Linho. Abriria a mão de 4 milhões, RG? É, então. É isso que é o problema, né? Vestibular aqui. Nenê, jogando no São Paulo, é a solução? Alternativa A. Faz parte da solução? Alternativa B. Não vale isso? Alternativa C. Eu acho que faz parte da solução. Também acho. Também vou nessa. Não é a solução, mas faz parte, né, Ale? Dá ajudada muito. Porque com o Coelho agora não quer. Jogador, quando não quer jogar, esquece, tem que ir embora. Eu não adianta querer, não, vai ficar, que não sei o quê, bater o pé, porque é só prejuízo pro clube. Eu acho que dá uma ajudada boa, mas boa, assim. Acho até que sobe de patamar, porque... Se o Nenê vier? É, porque se você armar um esquema ali pro Nenê ter liberdade, aquilo que a gente tava falando de... Ele não tem tantas responsabilidades defensivas e tal. Ficar correndo atrás do... Pô, é o cara que cobra uma falta, que bate um escanteio, que vai deixar um atacante pifado. Passe, né? Então, acho que ele tem personalidade, pode ser um líder técnico, mas também psicológico. Então, acho que dá uma mudada de patamar aí. Fora que ele, quando ele chegou no Vasco da Gama, foi o melhor momento dele no Vasco. Sim. Ele chegando no São Paulo... Eu acho, realizando um sonho, jogando num time importante como é o Tricolor, o meu Tricolor. É tão bonito ver o Ale falando assim, Tricolor. Né? Você vê que ele não, enche a boca pra falar de São Paulo. Ele enche a boca pra tudo, né? Ele enche a boca pra muita coisa. Eu tenho certeza que ele vem na pegada do bambolê. Ô Ale, mas na moral, velho, ó, por exemplo, montando um meio de campo, ó, com Jusilei e Petros, eu abriria, se fosse o Dorival, eu abriria a mão desses caras abertos pelas pontas do campo, e jogaria com dois meias mais centralizados, o Nenê e o Cueva mais centralizado, e na frente Diego Souza e um Brenner, ou Marcos Guilherme, ou algum outro atacante que possa vir. O próprio Carlos Eduardo. Só precisa tomar cuidado pra não ficar muito pesadão. Não, né, então, mas aí é que tá. Mas aí você compensa um pouco da falta de velocidade, congestionando um pouco mais o meio de campo lá e dando opções. Porque se você colocar o Cueva e o Nenê mais centralizados, você ganha porque são dois jogadores que conseguem finalizar bem de média e longa distância. Então, cara, eu acho que, entre aspas, você perde um pouco da característica de contra-ataque, de velocidade, mas você tem no meio pra frente ali jogadores técnicos que sabem jogar bastante futebol, não sabe não, seu Lin? O problema é que eu acho que o Cueva não fica, viu? Até a Copa acho que ele fica assim, viu, mano? É interesse dele também, cara. Ele precisa jogar uma Copa do Mundo. Porra, mas o interesse dele é ele ficar fazendo... Sorinho, o Ale deu uma arrepiada aqui agora. É seu Lin. Seu Lin. Nossa, agora apareceu um gato, velho, vendo o cachorro. Você nem tá vendo o seu animal. Mas pra ele também, o seu Lin, é interessante fazer uma boa Copa do Mundo, porque pra ele poder ser vendido pra um mercado de ponta lá na Europa, ele tem que se destacar também na Copa, né, cara? Ah, não, isso é fato, né? Mas eu não sei, não. Eu acho que eu penso que ele não fica, porque já a segunda vez já que ele dá essa ramelada aí. Ramelada. Posso falar? Eu acho agora que é um ele vai ter que ficar esperto. E também, se fizer, né? Vamos supor, se tiver o Cueva, nem contei com ele. Mas se fizer Jusilei, Petros e Hudson, Nenê, Cueva e Diego Souza. Fica muito lento, ali não tem uma válvula de escape mais rápida. Ah, o Cueva é rápido. Aí você botou pesadão, hein, meu amigo? O Cueva, ele é rápido naquela de 50 metros, mas 100 metros ele não é tiro bem curto. Sabe, é tiro, muito tirinho curto. E você vê que coisa, né? E você vê que coisa, né, cara? Isso agora tá todo mundo querendo jogador rápido. Se você pegar os times até 2000, não era assim, cara. É, isso foi há 17 anos atrás. É, então, você vê, até, né, 2000, você olha, cara, você tinha um monte de jogador pesado e, pô, não, esse é o time certo. As coisas mudam, viu, Vieira? É verdade. Mudou, cara. Principalmente de 2000. É. De 2000 pra cá, né? É, como eu disse, são 17 anos, né? 17 anos. Pô, Vieira, você vai comparar biquíni na praia, a mesma coisa. Diga, seu Lin. Mas que bela colocação do Vieira, hein? Uma bela análise. Belo comentário, né? Comparou 1970 com o futebol de hoje. Não, tô falando 2000 aqui, 2005. E você não lembra o Gerson? Não corria. Não, 2000, 2005. Ele voltou 18 anos. Vocês são vendidos, é isso que vocês são. Pode falar, Vieira. E o seu Lin, vai te catar você também, vai. 2005, São Paulo tinha os neguinhos voando no meio de campo. Mineiro e Josué, bicho, os caras corriam pra caramba. Cicinho pela direita, já era rápido pra caramba, já tava bem mais rápido. Opa! Realmente. E eu sou do felizão aqui com o Mota, não tava, né? Aliás, o Vieira substituir ele até na opção sexual, né? Vou substituir por uma velha, dona Seulin, eu vou lá. É isso? É. Ô Seulin, grande abraço pra você, deixa o seu palpite. São Paulo e Mirassol, hoje. Meu Deus. 1-1. 1-1. Não, será, seu Olímpio? 1-0, ajuda nós aí, seu Olímpio. Rapaz, eu não acho nada absurdo, não, o São Paulo empatar esse jogo ou até perder, não vejo. Aí eu vou ficar com dó do Dorival. Não vejo nenhum absurdo nisso aí, não. Não, vai ser jogo chato. Eu acho que vai ser 1-0 pro São Paulo esse jogo aí. Mesmo gol de cabeça do Diego Souza. Mesmo porque o São Paulo não tem tomado gols aí esse ano, viu, seu Olímpio? E também não tem feito, né? Sidão. Tomamos só no primeiro jogo lá contra o São Bento, mas nem conta, não, né, temos tomado gols. Ué. Em dois jogos, tomamos dois gols em um jogo. Não, mas 50% dos jogos tomamos. Mas o primeiro jogo não dá pra contar como São Paulo aquilo lá, né, gente? Tá bom. Não dá. Tava com outra camisa. Não, aquilo lá não dá. Esse Cicinho que vocês citaram é aquele que gostava de um gelo, mas depois encontrou Jesus. Mas gosta ainda. Eu vi uma entrevista. Ele tinha uma gravação no celular dele que era assim, ó. Você ligou para o Cicinho. Nesse momento tô podendo atender. Depois ele levantou a mão pro céu. Então, eu vi uma entrevista dele. Inclusive, o Ale, tinha aquela música lá também, lá. Eu era um bêbado que vivia drogado. É a música do Cicinho. Isso aí, Asa de Águia, mano? Não, Durval Lelis. Mas eu vi uma. É música do Asa. Uma entrevista dele que ele encontrou Jesus depois que ele tomou 18 cervejas, 3 uísques e 2 caipirinhas. Nesse dia que eu bebi isso, eu encontrei o diabo e acordei abraçado com ele. E depois casei. Chupa, moto. Ó, seu Lin, chegou um rapaz aí, aqui. Seu Lin, tem um cara querendo falar contigo aqui, seu Lin. Boa noite, seu Lin. Pelo amor de Deus, agora sim, cara. Graças a Deus, eu tô... acabou minha ligação. Então tchau, Nossa. Trouxa. Não, tchau. Agora fala com ele, Mota. Fala com ele, Mota. Mota, calma. Trouxa. Ele vende artigos para a piscina, Mota. Espero que ele morra afogado na piscina. Juiz. Agora, desculpa, por que você veio com camisa do pijama, meu? Saiu apressado. Camisa de pijama, é isso? Saiu com pressa. É style aqui. Não, é. Você tá muito bonito hoje. 50 arrobas de cinza. É. Legal é vir com bermuda de pijama. Ó. Vem de chinelo, você bermuda. Nossa. Seu Lin, sem cueca. Abraço pra você, cara. Boas vendas aí no seu e-commerce. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo aí. Ô, Mota. Agora pede pro Vieira sair, porque ele tá te substituindo aí. Nossa, vontade dele é ser. Tô indo agora, tô indo lá na dona Seu Lin. Substituir a altura, hein? Lá é seu Caetano. Pode ver. Valeu, abraço. Valeu, Sérgio. Abraço. Falou, Serginho. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Estádio 97. Esse foi o Momento Sem Parar. E aí, se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias? Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chega logo no cinema? Então vai de Sem Parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento. Não se preocupe em contar moedas para passar no pedágio. Curta as suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu 3003-7367 e receba em casa sem custo, sua vida sem parar. Estádio 97 também tem o oferecimento da Mini. Que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini. Deixa eu ver as mensagens que nós temos aqui através do nosso site. Porque você acessando o nosso site totalmente repaginado, você vai lá no site e vai estar lá ao vivo. Você clica no ao vivo, vai abrir uma janela para você também mandar mensagens para nós direto aqui no estúdio. Por exemplo, deixa eu ver aqui, vamos atualizar aqui. Vamos atualizar. Auto-atualizar desativado. Por que desativado? Agora sumiu tudo. O Mota mexeu aí. O Mota? Não. Atenção. Vilela, atenção, sumiu tudo aqui as mensagens. Enquanto isso, então vamos ouvir o Mano falar do McDonald's. Enquanto a gente ajusta aqui as mensagens aqui através do nosso site, tá bom? Com certeza, Sombrar. Ó, McDonald's, galera, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Agora, um pouco mais de 7h15 da noite, você saindo do teu trampo, indo pra tua casa. Aí você fala, putz, minha mulher não tá, eu vou ter que comer, sei lá, o dedo. Tô morrendo de fome e não tenho o que comer em casa. Vou ter que comer a samambaia que tá no quintal? Não! Passe agora mesmo no McDonald's, cara. Sabe por quê? Quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos. Quarta-feira é dia de Big Mac. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pix, num pão de gergelim. Por apenas R$8, rapaziada. É o Big Mac. Quer deixar ainda melhor? Peço acompanhamento de Mac Fritas e bebida. Tudo isso por apenas R$19,90. Tenho certeza que vai matar a sua fome, hein? Um clássico desses não dá pra deixar passar. Clássico do dia McDonald's. Hoje é o dia do Big Mac, rapaziada. Boa. Big Mac é demais. Vamos aqui, Big Mac. Boa. Tan, tan, tan, tan. É isso aí. Mensagens agora chegando aqui no nosso site. Ah, nossa, que música é essa? Pelo amor de Deus. Adoro. Põe outra aí. O Fernando Rios. Sombra, ontem às 9 da noite eu estava no meu carro ouvindo Estádio 97 graças ao replay via aplicativo da rádio. Sensacional, vocês estão de parabéns. Fernando Rios, São Paulino. Ele Rios pra caramba, velho. O Rafael. Foi um Rios que passou em minha vida, Paulinho, e o meu coração me deixou levar. O Rafael Santos diz aqui: Raí avisou o staff do Cueva que assume o prejuízo. Só sai pela multa, porém, vi na Fox que o jornal peruano coloca a Cueva no Boca pra liberta desse ano. Chupa Vieira. Chupa, chupa, tua véia. Ó, o Boca quiser que pague, não é verdade? É verdade. O River veio aqui e rejou. Mesmo. O pessoal tá comentando mesmo, viu, Sombra, que existia a possibilidade aí do Boca fazer uma proposta aí pra tentar tirar o Cueva do São Paulo. O duro aceita cheque do Boca, hein, cara? Mas muitas vezes, Sombra, eu não sei até que ponto que isso não é uma estratégia suja que o Boca tem utilizado. Porque o Tevez, todo mundo viu o que ele fez aí com o clube chinês, inclusive quando chegou na Argentina falando que passou 7 meses de férias na China. É, o Boca, inclusive, teve uma discussão, não sei se vocês chegaram a acompanhar, Sombra, do presidente com o vice-presidente, quando o vice-presidente tinha anunciado no final do ano passado que eles estavam muito próximos aí de anunciar o Tevez. E o Tevez estava naquele negócio aí de brigar com o clube. Uhum. Lembra? O Tevez estava forçando uma barra e aí o vice-presidente do Boca falou: olha, estamos muito próximos de trazer o Tevez. O Tevez pode ser um presente de Natal. O presidente do Boca ficou maluco, pegou e falou: não fala isso, porque com isso os caras vão valorizar o produto, aí eles vão ver que o Boca tem interesse e aí eles vão querer colocar um preço para tirar o Tevez de lá e tudo mais. Se todo mundo ficar quieto e deixar o jogador teoricamente forçar a barra, daqui a pouco ele vai sair de graça. Então, não sei até que ponto que não existe uma tática desses clubes aí, Sombra, de inflar o jogador, de falar: ó, força uma barra aí, ó, dá uma tumultuada no ambiente, que aí o pessoal vai ver que você não tem clima, vai vender por qualquer mixaria, vai fazer qualquer negócio, porque muitas vezes quando você corta laranja podre ali, você quer tirar logo do meio. Lógico. Do cesto ali pra não contaminar demais. Não sei até que ponto, Sombra, nesse mundo obscuro que existe no futebol, que isso não é uma estratégia também. É um belo comentário, cara. É verdade. Desconfio de tudo e de todos, cara. Você é o desconfiador, não é mesmo? Eu sou, mano. O Wagner Aparecido de Lima: os clubes paulistas querem tornar o campeonato estadual em um torneio de jogadores masters. Mas eu acho que não é questão de querer. Opção, é o que, véio, dá pra fazer, viu, cara? O Márcio Gonçalves, a exceção do Palmeiras, é claro, né? Que tá aí. Sim. Contratando do bom e do melhor, claro, né? Márcio Gonçalves: Sombra, melhor testar a base do que aguentar esse Cueva. Manda logo ele por 7 de euros. Uhum. Aí depois coloca a molecada, no segundo jogo tá queimando a molecada. Eu gostei dessa ideia. Vender por 7 de euros? Não, ó, o Luiz... Vender por quanto puder e mandar o Cueva embora e aí o Luiz, vida nova. O Luiz Bernardinelli de Santo André tá mandando aqui o seguinte, ó: manda o Cueva pros caras lá pra China... E paga mais 4 milhões e pega o Hernanes de volta. Então, mas... Essa ideia é Sombra fácil. De ontem, pô. A gente já falou isso ontem. O Rodrigo Garcia Gonzalez: esse Marcão é um chorão. Tá achando que o problema é preparo físico? Vai tomar na cara, deitado, no final do ano. Ele adora. Vai tomar na cara. Não sei qual é a condição desse rapaz, mas qualquer pessoa que já tenha praticado esporte de uma forma rotineira na vida, sabe quando você para durante um mês... Do chefe, por exemplo. Eu sim, eu tô... Sabe quando você para durante um mês, você não faz absolutamente nada, quando você volta, você tem aquele tempo de reabilitação. Vai treinar, frango. Ó, o Thiago Oliveira, nossa, dando sugestões aqui não pra... Não perde a linha, não. Pra agregar o Estádio 97. Bambi. Obrigado, viu, Thiago? Manda e-mail pra mim aí com as suas ideias, tá bom? Boa. Thiago Oliveira Santos. O Thiago Dias, poeminha de despedida pro Cueva. Corpinho de pera, nunca fez nada demais. Foi achado pelo olheiro, preso no porão do Brás. Se voltar ao Morumbi, permita que eu descreva. A torcida vai gritar... Vai tomar no... Cueva. Ele merece. Vai tomar no Cueva. O Rafael Reis: Mandem um salve pro interior de São Paulo, cidade de Catanduva. Conheci vocês através da internet. E desde então vivo conectado no programa. Abraços, Tricolor, Rafael Reis. Valeu, obrigado. O Mota daqui a pouco tem notícias do Palmeiras, hein? O Lucas Sampaio Coelho Prates Correia. O RG, com esse trompete fora de ritmo não deixa a gente ouvir a música. É verdade. Tá, que fora de ritmo, cacete, né? Isso, acordado, RG. Isso aí, RG. Que porra, petada, fora de ritmo. Você tá com dor de cotovelo. Ah, sabe tocar o nossa. Williams Barbosa dos Santos, palmeirense. Ouço vocês desde o ano passado. Desde então não perco um programa. Parabéns e sucesso pra todos. Mande um abraço pro Danilo Arifa. Ele que me apresentou o programa. Boa. Coitado, o Arifa tá de olho na boutique dela. O Arifa tá de olho na boutique dela. O Eduardo Monteiro. O Eduardo Monteiro tá aqui, olha, falando. O Ralf tá com vínculo terminando na China. Cabe em algum time paulista? Comentamos agora há pouco, né? Sim, sim. Falaram que ele ia continuar na China, não falaram? Isso falaram, aí que tinha proposta falaram. E tal. É verdade. Mas parece que ninguém fez a proposta, né? O Lucas Amado. Perguntem pro pessoal aí se o Nilmar não seria uma boa pro Tricolor. Valeu, meu abraço. Deus. Mas o Nilmar... Você não soube o que aconteceu com o Nilmar? Nilmar tá com problema de depressão profunda. Ele rescindiu o contrato com o Santos por depressão esse ano. E aí, talvez, em 2018 ele... Pode jogar, mas até agora... Até agora. Mas né? A depressão dele não foi pela lesão, né? Foi por morar lá. Ai, meu... Não, acho que foi problema de pressão, ele não aguentou a pressão e aí saiu fora. Ai, gente, não brinca. O Marcelo isso, José Regatieri, fala rapaziada e bicharada, Mota e Gaúcho. Ah, vai te catar, o trouxa. Ei, vai te catar. O programa está 10. Olha, estão unidas. Que bonitinho. Até a mesma resposta. Pela causa. Abraços, Marcelo GG Fanfarra Kids. Ah, Marcelo GG, é o estilo Mota. Do Mota. GG Fanfarra. GG adoro. GG Fanfarra, Mota. O Daniel Cardoso Chaves. Sombra, você chegou a ver a matéria falando que o Rogério Ceni tem mais gols de falta do que o Marcelinho Carioca no Corinthians? Ai! Não vi, cara. Não vi, mas não duvido. Ih, Marquinhos. É a matéria no tonto.com e o prego foi ler lá. Quantos gols de falta tem o Marcelinho no Corinthians? É um vacilão mesmo. Não sei, não. Ah, não sei, hein? Se informar, né? É, vamos ver. Inclusive, Sombra, uma manchete maldosa dessa daí, eu vi agora aí, não sei se o pessoal do Olé Brasil tirou uma onda com o Globo Esporte, ou se tá lá no site mesmo. O Mascherano, saindo do Barcelona, fez mais gol contra do que a favor pelo Barça. É verdade isso? Deve ser, vê aí se tem matéria no Globo Esporte. O Rafael Santos pergunta, quem na final da Copinha é favorito? Ale Oliveira, que acompanha todos os jogos da Copinha. Todos os dois jogos. Dois belos times, né? Ó a média. Não, o São Paulo tem um desgaste físico maior, né? Porque jogou ontem, né? Verdade. Então, apesar de não ser nem um tempo, né, Ale? Mas desgaste. Mas eu dois belíssimos times, mas eu ainda vou confiar no São Paulo. Tem bons jogadores, eu falei aqui do Lisieiro, que é bom, o Igor é bom, o Toró. O Anthony. O Anthony é bom, que é novo ainda, 2000, o Elinho. O zagueiro lá. Valse. Tem mais um ano de copinha. Não tem Valse do McDonald's? Valse, velho. Valse. Pede um Valse do McDonald's aí. Eu vou de São Paulo, tá? Valse. Vai de São Paulo. Tá e certo. Quando você tinha 15 anos, Benedetto? Você chegou a dançar aquela valsa? Ah, olha aí, ó. Ô, mano, ô, Maurício, se subir com esse nome de valsa, hein? É. Não é RG, imagina só. O Sidney Tozeto fala que mandem o Cueva pro Boca. Tragam o Pérez no meio de campo, o Fabra, lateral esquerdo, e o Pavon, atacante. Ou então vende e traz o Renato Augusto. Deixa eu ver aqui. Tem esses caras que estão na China, é complicado, não é muito. Mas o Pavon é bom, hein? É bom? É, não aquele Pavon que jogou no São Paulo. Pavon. Mas eu acho que se eles são bons, o Boca não ia querer se desfazer. Ainda mais jogando a Liberta, né? O Lucas Rodrigues, pergunta pro Mota, com a chegada do Nenê, o Diego Souza passa a ser o nosso 9 ou vai atrás de outro? Mota, estamos perguntando, hein? Mota, vai atrás de outro? Eu acho que precisa de mais um. Porque machucou, e aí? É o Trellis, joga quem? É o Trellis. Eu acho que é o Trellis. O Igor Mendonça mandou aqui pra mim, mais Sombra, um meio, né? Que o Marcelinho fez 59 gols de falta no Corinthians. Então, não fez menos que o Rogério. Aonde fez menos que o Rogério? Meu Deus do céu. Pera aí, vamos ver. Quantos gols você acha que o Rogério fez de falta, mano? Tá louco? Rogério não fez mais de 100 gols? Mas tem pênalti também. Nossa, mas tem pênalti. Tem um monte de gols aí, RG. 103 gols. Ué, então valendo, o Rogério, véio. Ele conta, peraí, o Rogério, esse sem gols, começou. Ele conta gol em treino. Ah, penaltis, eles ficam magoados, gente. Não inventa, não. Depois do gol, você... Não, não vem com essa, não. Se for tirar as faltas que inventaram pro Marcelinho bater também, deve ter uns 10, 12 gols só. Olha, é porque falta de verdade mesmo. Idiota. Ó, São Paulo, o Rogério fez 61 de falta. Chupa, mano. Chupa, mano. Deitamo. 61, ou seja, de falta. Gols inúteis. Ah, é. Não, senhor. 61 de falta, 70 de pênalti e um com bola rolando. Cacete, chupa, mano. Ó, deixa eu te perguntar. Mano. Qual o gol decisivo que o Rogério fez? Mais ali, aqui, o ídolo do título. Hein? Hã? Me responda, qual gol do Rogério Ceni de falta culminou com um título? Ô, Sombra. Puxa aí pra mim. Então vou te dizer. São Paulo e Santos. 2000 Paulista. 2000 Paulista, São Paulo e Santos. Gol do Carlos Germano. Aí outra, ô Sombra. Junta aí com junta aí com os gols do Neto, vê se chega no Rogério aí. Pode juntar. Ah, aí chega. Se juntar Neto e Marcelinho Carioca, desculpa. Neto e Marcelinho Carioca. É, superam hoje em termos de status e conquistas, Zico e Pelé aqui no futebol brasileiro. Meu Deus do céu. Rapaz, vocês ficam levantando a bola. Você é louco, cara. Marcelinho Carioca e Neto são os dois melhores meias da história do futebol brasileiro. Meu Deus, prende o mano alguém. Não bota Neto na mesma frase do Pelé, não. Pelo amor de Deus. Você é louco. Tá louco, velho. Muito menos o Marcelinho. Porque você. Mas você acha que é tão absurdo assim colocar o Pelé no mesmo status do Neto? Não, não, não. Você tá no. Eu tenho uma baita consideração por você. Pedestal. Eu também tenho por você, Ridley. Mas é que o Neto no futebol brasileiro, ele é ao concurso. Mas eu acho que o Pelé, pelo que ele jogou, ele pode estar junto com ele. O Neto. É, o Neto realmente é com relação a Pelé, ele é só concurso mesmo. Você tá de brincadeira, mano. É muito aminoácido. RG, né? Se o Neto passa hoje na Itália, ninguém anda lá porque quer tirar foto com o cara. Meu Deus do céu. Na Itália? O Marcelinho tem quantos gols de falta que o Igor Mendonça falou? 59? Isso. Meu Deus do céu. Ah. Aqui o Zé Fontinha falando, esse mano é bizarro. Ah, não é não. Não é bizarro. Muito bem. Estádio bizarro 97... Bizarro é o cara que não tem nome, Zé Fontinha. Mas não, eu que preservo a fonte. Preservo o nome, a identidade, né? Eduardo Batista não gostou disso. Aliás, o programa de televisão hoje tá parecendo cachoeira, né? Que é só fonte, né? É. A minha fonte, vamos ver a minha se fonte. Arruma uma da juventude pra você, velho. Nossa A senhora. Minha fonte... Pra nós, né, Ale? Nossa! 2018 chega. Tomou o Ale. Tomou a invertida agora. Fica até torto. Tomou a porrada agora, Ale. Pra nós, né, velho? É, foi deselegante. Olha aí, 2018 chegou e será mais um ano especial pro futebol. Pensando nisso, a LG trouxe a promoção Craques da Torcida, que pode te levar para os países dos melhores jogos de futebol do mundo. No total, são 6 viagens com acompanhante para a Europa e mais 16 viagens para a Rússia. Isso mesmo, para a Rússia em 2018. Se você comprou a partir de R$300 em produtos LG, vale qualquer produto. É só se cadastrar no site craquesdatorcidalg.com.br e começar a torcer. Agora, se você não comprou, tá aí uma ótima oportunidade de se presentear e ainda concorrer a essas viagens. É isso aí. A cada R$300 em produtos LG, você ganha números da sorte para participar. E olha, quem cadastrar as compras no site até 31 de janeiro, já tá dentro do próximo sorteio que vai dar viagens para Itália, Ucrânia e Rússia. A promoção Craques da Torcida LG tá batendo o bolão e você não pode ficar de fora, não é não? O regulamento completo está no site craquesdatorcidalg.com.br. E o porco, Motinha? Ah, olha, o Palmeiras... O Palmeiras escreveu mais um menino da base. Inscreveu, né? Inscreveu, foi o que eu falei. Inscreveu no Paulista. Escreveu. Luan Cândido. Escreveu. Lateral esquerdo. 16 anos. Olha que incrível, né? Luan Cândido. Não lembro Luan que Cândido. Tomo banho de luar, fico branco como a neve. Lembra? O luar é meu amigo. Celi Campelo. Você né? Gostava de Celi Campelo, velho? Ah, ela cantava direitinho. Se a pelo era melhor, né? É, mas sem pelo era melhor. Nossa! Sempre é melhor do dia hoje. Então, o Roger tinha falado que subiu uns moleque aí e escreveu mesmo. Luan Cândido. 16 anos, hein? Impressionante. Escreveu moleque 16 anos no Paulistinha. É, mas tem que fazer isso, cara. Ué. Você tem a oportunidade, velho. E olha, e o Palmeiras hoje adquiriu mais 40% do Keno, né? Já tinha 60%, né? Keno! Né? Quer dizer, ele tinha dois braços e uma perna, agora adquiriu outra perna. Com a proposta da China aí, o Palmeiras ficou com medo, foi lá e colocou mais 40%. Tem dinheiro, né, velho? Vai lá e compra, nossa, o carro. Teve ameaça, foi lá e comprou o resto. Tá certo. Né? E definiu também o Praz como segundo goleiro do Palmeiras. E o Everton foi pro terceiro? Foi terceiro. Eu falei... Ah, não iam colocar o cara agora, né? Os últimos serão os primeiros. Mas não pagou uma grana pra liberar o... Então, não, entendo, não dá pra o entender Everton antes. Mas eu acho que chegou lá no grupo, né, Ale? Os caras falaram, ó, Praça tem moral. Acabou a Praça. É, eu acho que ele que vem, né? Porque o Praça tem mais um ano de contrato. É, o Praça é o segundo. Acho que tem mais um ano de vida, né? Não! Não. Mas na boa, ô Motinha, vai acontecer com esse Everton do Atlético Paranaense? O mesmo que aconteceu lá também com o Cesny, cara. Quando saiu da Roma lá e foi ser banco do Buffon. O Buffon daqui a pouco para e o cara assume a titularidade. Lógico, vou esperar. O cara, né? É muito mais vantagem pro Everton sentar um aninho no banco ali do Praz e do Jailson e esperar os dois leões velhos aí abandonarem o bando e escolher uma sombra pra morrer em paz. Nossa, do que continuar no Atlético Paranaense, velho. Mas eu concordo com o Mano, velho. Qual a pressa do menino? Pô, tá ganhando, verdade, tá ganhando um dinheirinho legal. Vai estar tá num time grande, gigante, né? Tá num time top, sabendo que, porra, a qualquer momento... Pode entrar. Ah, mas jogador quer jogar, pô. É, tudo bem, Ale, mas o cara não vai acelerar o processo. Quer jogar, Ale, para. Para, o cara vai jogar mais cedo ou mais tarde. Ah, ele vai jogar. Quanto tempo é o contrato dele? Uns 3 anos? Pô, você acha que em 3 anos não vai ser titular? Ah, Ô Ale, sabe aquele sem perfeito que o preparador de goleiro faz lá com o goleiro antes de começar o treino do time? Sim. Ele fica chutando lá e o goleiro tem que devolver a bola na mão do preparador, aí tem que fazer 100 vezes isso daí? Ah. Sim. O Praz, a cada defesa que ele faz, a cada chute que ele devolve a bola, ele fala um ai. Ele fala, ai. Ah, não, ai, mano. Ai. Tá louco, mano. O Everton vendo isso daí, ele fala, que rapaz, eu tô no gormo. Ai, mano. Tô errado, RG. Você tá louco. O Praz, a cada dia que ele sai lá do vestiário e vai pro campo pra treinar, velho, parece uma múmia, todo enrolado em panos, ali em faixas, ataduras. Ô, Maurício. Na verdade, o RG, o Praz, infelizmente, acontece isso com a maior parte dos jogadores quando começam a chegar no final da carreira. Ei, Maurício, é igual o trampo na cadeia, vai reduzindo a pena. Não, mas é verdade, RG, sabe por quê? O jogador, ele treina em alto nível durante muito tempo na carreira. São muitas quedas aí, muitas trombadas, lesões. Ainda mais no Palmeiras teve muitas quedas. É verdade. Não, mas é verdade, o cara chega no término da carreira, RG, não tem um goleiro, principalmente o goleiro que tá toda hora caindo pro lado, caindo pro outro, um goleiro que termina a carreira... É que não tenha dores, não tenha lesões crônicas. Deve ser difícil, né, mano? Não tem jeito, cara. O único que eu conheci foi a Leo Oliveira. Obrigado. Imagina. Tanto que nesses jogos aí de final de ano aí, final de 2017, beneficente, eu desfilei meu talento aí pelo gramado. Esse joelho aí, inclusive, mano, estive com o professor Fábio Carilli. Nós vimos. O que ele falou pra você? Não, eu falei pra ele, ó, professor, que ele foi o treinador do meu time. Lá em... Que difícil lembrar, hein? Nossa, foi lá em Jundiaí. Sim, começou a memória. Mas daí eu falei para ele, professor, só para te dar uma letra, jogador quer jogar, hein? Treinador bom é aquele que põe um jogador para jogar. A gente colocou. Falou, Ale, você tá entre os 11, tem a notícia boa e outra ruim. Você tá entre os 11. Foi, qual que é a ruim, professor? Você vai fazer a função do Romero. Tirou uma da tua cara. Nós vimos nesses jogos aí o que Gostou? O Ronaldinho Gaúcho fez com você. Ah, mas poxa. Nós vimos. Depois disso ele aposentou de vez. Não, ele só tava esperando jogar comigo pra parar. E daí falou: agora eu não tenho mais nenhum objetivo na minha vida. Cumpriu tudo. É. Chupa mano, hashtag chupa mano. Eita. É isso. O cara ficou com dó do Ale, mano. Isso aí. Ou Ale no Resort, cara. Não, vocês chegaram a ver eu lembro, né? Eu vi, futebol de dois lá. Nossa. Velho, Ale correndo, eu pedi pro cara lá. Um judia. Claro, não falei alto também pra não expor demais. Eu pedi pro médico lá, falei, ó, deixa o desfibrilador aí do lado da quadra, que aí o socorro é rápido. Para, mano. Você tomou mais suave, hein, mano? Do lado da quadra. Cara. Ô, mano, lembra dele suando? Eu falei, vai ter um infarto. Ah, mano. Pensei também. O mano tomou milkshake de concreto, você é louco. É verdade, é sopa de gesso. Muito bom, muito bom. Que mais tem aí, ô Motinha? Acabou? Acabou? Ah, vamos se informar, né? Eu até falei demais, pô. Ah, tá reclamando? Cala tá. Boca, e do Santos? Isso. Tem alguma coisa do Santos? Não, chefe Beneder. Fala do Santos, as pô. Informações do Santos? Não, fala o endereço. Endereço a Santos, você chega como em Santos? Não, a informação que eu tive é que a Udinese entrou na briga pelo Lucas Veríssimo e subiu a oferta do time da Rússia. Então a chance é grande do Santos realmente fazer uma graninha com o Lucas Veríssimo. E o Santos tem ainda o Gustavo Henrique, que é bom zagueiro. Então tem o Luiz Felipe, Gustavo Henrique e o David Braz ainda sobraria. É, o único problema com relação a esses bons zagueiros que o Santos tem é contusões, né? Sim, os dois machucaram na mesma época, contusões com recuperação longa. É o problema. E amanhã, para enfrentar a Ponte, a alteração entra o Caju. Caju na lateral. Sai o Sombra. Sai Romarinho e entra Caju. Pois não, milkshake de cimento. E só pra passar a informação aqui também, já começou o jogo do Corinthians aí contra a Ferroviária, aí tá 0-0. Ah, legal. Ah. Quando a Ferroviária fizer gol, você avisa. Oi, o chefe Benedetti deve estar feliz aqui também, ó. As praias de Santos aí, de acordo com a CETESB. Ah, melhorou? Estão todas próprias agora. Ah, amanhã que é feriado, então, nós vamos deitar. Já não vai nadar e dar aquele mergulho, sai com aquela sacola de mercado na cara, né, velho? E ainda sobre o Santos, né, conforme o nosso amigo Jeová que falava, que ele teve uma informação de que o Santos fará uma proposta para ter o Cueva. Mas vai fazer a proposta mesmo? O Santos está atrás de um meia. Ele tem avançada a negociação com o Cueva. Você queria o Cueva? Eu prefiro aquele Zelarayan lá que o Santos está tentando trazer do Tigres. Ô, chefe. Oi. Vocês dispensaram o maluco aí que jogava com desdém da porra, que era o Lucas Lima, velho, pra contratar o Cueva. É isso essa é a consideração. Tá arrumando o Sarney. Não, o Cueva pra mim é o mesmo desleixo, teoricamente. Eu acho que os times de futebol, eles têm que ser como empresa. Se você tem uma referência de uma empresa, de um cara que faz corpo mole no trabalho, ele não pode ser valorizado e você ir lá e tirar o cara a peso de ouro. É, tudo bem, gente, mas vamos aguardar, né? Eu acho que o Cueva não tem por que vir pro Santos e ter atitude diferente. São Paulo negociando o Cueva com o Santos. Não, sinceramente, é a mesma coisa que o Palmeiras, de repente, querer mandar o Guerra pro São Paulo. Também, não vai fortalecer, exatamente. Não, e é uma outra questão. O Cueva vai jogar a Copa do Mundo. Claro, vai valorizar, né? Já teve uma proposta de 7 milhões de euros. Sim, também. Não mas vai sentido. Valorizar o quê, gente? O Peru na Copa do Mundo aí é o bonus round. São três jogos. É o carro no Street Fighter, não vai fazer nada. Okay, mas tudo assim, bem, mas é um mas jogador. Mas hoje, dá pra dizer que ele custa 7 milhões de euros. É. Sim. Tem alguém que paga 7 milhões de euros, tá certo? Sim. O Santos vai dar esse dinheiro? Não vai. Nem o Santos perto. Vai trocar por jogador que equivale a esse valor? Já não tem. Eu não vejo que negócio o Santos pode propor. Não é Palmeiras. O Vitor Ferraz. Como não? Não vale 7 milhões de euros, essa não, é a questão. Não vale. Aí o São Paulo faria isso? Esse negócio? Eu São acho que Paulo não. O Santos pode alegar que o cara vale. Não, o São Paulo... Não, pode alegar o que quiser. O São Paulo toparia isso? O quê? Pegar o Vitor Ferraz pelo Cueva? Não, e outro, eu não vejo nem muito sentido o Santos. E também acho que o Cueva não aceitaria. Sombra, qual que foi o investimento que o São Paulo fez na contratação do Cueva? Se eu não me engano, foi 2 milhões e meio de dólares, é isso? Sim, 2 milhões e meio. Sombra, pensa no investimento que você fez lá atrás. Hoje o São Paulo depende de um lateral direito que o São Paulo não tem, ele improvisa o Militão. Ah, mas eu não posso pagar 7 milhões de euros pelo Vitor Ferraz? Claro não, mas não é pagar 7 milhões de euros. Você vai, teoricamente, estar trocando o investimento que você fez, que foi 2 milhões aí, num jogador que pode ser promissor. Mas tem uma oferta de 7. Mas tem uma oferta de 7 milhões de euros, mano. Mas essa oferta, ela existe mesmo? Ou é aquela fantasiosa que empresário crava lá pra querer valorizar jogador? Existe. São Paulo, foi negada pelo São Paulo. Você sabe que eu não sou de ficar falando, não sou o cara de ficar dando furo, trazendo informação na frente... Se eu tô falando um negócio, é porque é sério. Sabe tem. O time que foi proposta? Tá zoado aí. Tem árabe lá, é o Al-Ain lá. Al-Ain lá. Não, sinceramente, não o vejo. O mesmo que fez proposta de 3 milhões lá pelo Thiago Neves. Não vejo o Cueva no Santos, velho. Tá louco. Não vejo mesmo. Mas o Lucas Lima não roubou o meu Santos na parte final do contrato? Sim. O Palmeiras tá jogando bem. Claro, tá começando agora, jogou dois jogos. Mas pode acontecer. Começo de namoro, Ale. Claro que pode. Começo de namoro, o cara abre a porta, paga a conta. Ale, mas você já sabe que o cara tem... Tá na frente da namorada. Histórico, né? Você já sabe que ele tem essa atitude dele aí. Peraí. Ridícula. Você vai contratar um cara desse? Eu vou te falar o que eu vi em dezembro, quando terminou o campeonato. O cara quer ir embora porque ele quer dinheiro. É. Me vende pra qualquer canto. Arábia, China, eu quero dinheiro. Quer fazer porque o contrato dele tinha acabado e a grana ia vir toda pra ele. Não tô falando do Lucas Lima, não. Ah, tá. Falando do Cueva. Ah, tá. Corta aí, Benedetto. Entendeu? O cara quer dinheiro. É, velho. O cara quer dinheiro. Lógico. Dinheiro pra quê? Que dinheiro se ela não me dá bola? Não é fácil, não, hein? Bota a Dora, você gosta da bota? Quem fala alto é viola. Ah, é. O Rodrigo Teodoro Santos, Rodrigo da Brasilândia, fala que Rogério Ceni é mito. Quem é Marcelinho? Não cabe aí na mesma frase. É. Nunca. Para, o Rogério Ceni precisou jogar até os 48 anos aí pra conseguir fazer gol, cara. O Fernando Rodrigo Figueroa, valeu galera por fazerem nossas tardes mais felizes. Vocês são pagáveis. Vieira, amém. Você é gay? Pagáveis. Sim. É bom, hein? Eu não vou nem responder porque ele tem bate. Nome de zagueiro do Inter. Bate. O César Augusto Rosalém. Mano, tô ouvindo vocês assistindo Corinthians. Eu também. Ah, nossa. Eu tô ouvindo os caras e assistindo Corinthians. Ei. William Alves de Assis. O Ale que vai responder essa aqui, os 25% aí. Mas hoje ele tá tão São Paulino, o Ale Oliveira, não, brincadeira. Tá com a camisa do Tele. Tá mesmo, tá alisando meu cabelo. Ele tá com a camisa do Tele. Vamos ganhar a copinha. Tá amanhã. Maquiado, tá? Hoje ele tá. O Ale tá de polo vermelho, né? Ele e o RG hoje, ó. Tá maquiado, tá bem hoje, hein, Ale? Houve falha no São Paulo no quesito planejamento? Por que não conseguem contratar alguém de peso e sem ter que improvisar contratações? Aí a direção que a gente tem questionado tanto há tanto tempo que não conseguiu se planejar, né? Essa é a verdade. Infelizmente, né, amigão? É, porque é difícil, hoje já é difícil hoje se achar jogador numa boa idade, em ascensão e trazer. Por exemplo, o Gustavo Scarpa, eu não acho que ele é nenhum gênio, não. Quiçá um dia vai ser difícil até jogar em nível de seleção brasileira, mas é muito bom jogador pro nosso panorama. Isso que tem no mercado, né, Sombra? Agora, esse tipo de jogador já não são muitos que estão aparecendo. É. Quem tem a grana vai lá e pega o que foi que o Palmeiras fez. Pela idade que tem, né? É. Lógico. O São Paulo é um clube que hoje ele não tem dinheiro pra ficar brigando dessa maneira. Igual o Santos, igual o Corinthians. São Paulo e Santos vai ficar brigando aí pelos 38 anos. E os empresários 40, que vislumbram uma venda futura querem colocar ele no Palmeiras. Agora, é verdade. Agora, não implica que você também não possa amanhã fazer um bom trabalho tático, claro, técnico e ter um time brigador. Vide o Corinthians campeão brasileiro. Vide o Botafogo no ano passado, Corinthians que foi é a esperança exemplo, do né, Santos, ao trazer o Jair. Mas não dá pra esperar que o Jair faça um milagre todo ano, gente. É verdade, mas não vai fazer não, fica tranquilo que não vai. Você acha que não? Acho que não, acho que então o Corinthians esperar, vai. Então. Não vai precisar Corinthians fazer. Vai fazer milagre? Não, esse ano acho que não vira também. Não? Acho que não. Mas o que é fazer milagre? Ser campeão é fazer um milagre. Não exemplo, cair já é um milagre. Não, o milagre seria uma goleada no Real Madrid no final do ano. Coisa que eu não acredito. Aí está no plano dos encontros impossíveis. Não é todo mundo que chega para jogar com o Real Madrid. Você não pode colocar um vivo e um morto conversando. Não tem jeito. Eu acredito numa vitória simples do Corinthians contra o Real, mas uma goleada do Coringão, acho que não. Aí seria um milagre. Mano, imagina, tá mais fácil o Corinthians esse ano do que o Real, viu? Fecha, não, mas ó, o Corinthians ele precisa voltar lá pro Mundial pra vingar os sul-americanos aí. Porque o Corinthians em 2012 foi o último sul-americano que foi pra lá e não passou vergonha. É, com esse time aí é capaz de chegar lá mesmo. Esse continente é uma tragédia, mano. Sou o Júnior Dutra tá metendo gol. Olha aí, o Edson Riva Júnior. Sombra, Riva troca o Cueva pelo Vitor Bueno. Aham. Ué, é uma ideia do Edson. E que mais? Aí já passa a ter um outro. Você acha? E que mais? E mais 7 milhões? Tá brincando, né? Não, quem vale 7 milhões hoje é o Cueva, não é o Vitor Bueno. Quanto que vale o Vitor Bueno? Quanto vale o Vitor Bueno? O Vitor Bueno hoje. Quanto vale? Quanto vale? Pode pagar 10 que tá bem pago. Imagina, 10 de euros. De euros. Dólares. Tá bem pago. Olha aquela Transfer Market lá, aquele site. Põe aí, vamos colocar Vitor Bueno. Vê quanto vale. Tá bem pago, velho. Vê quanto vale. Cueva. Bueno. E Hudson por Ferraz e Bueno. Vitor Bueno é promissor. Interessante. Eu tava pensando aqui a respeito do confronto que eu citei aqui. Vocês dão dinheiro, hein? Não, vocês têm que dar mais um dinheirinho. Você tá louco? Imagina só. Vê quanto vale no mercado do Vitor Bueno. Corinthians e Real Madrid no final do ano, cara. Imagina o confronto aí, Romero contra o Marcelo. Quero ver se o Marcelo sabe. Não, tá de brincadeira. Marcelo na frente. Eu quero ver o Cross. Você tá rindo. Você tá rindo. Não tô rindo. Você é um brincalhão, mano. Você é um brincalhão. Quero ver o Cross vindo com aquela bola dominada, se ele consegue passar do Gabriel. Eita. Vindo com aquela bola dominada. Viu? Ir pra cima de Cana, imagina, o Jeromel é fácil. Quero ver pegar o Pedro Henrique e Bueno, irmão. Que tal? Mano, você tá de brincadeira, né? Me dá um gole disso que você tá tomando aí, nego. Não, isso eu não quero. Pra falar esse monte de bobagem, eu também não quero beber. Fica bem louco. Nessa fase ruim dele, eu ouvi isso quando o Corinthians ia pegar o Chelsea. Ó, segundo o Transfer Market. Mas aí era dois das áreas. Vamos lá, segundo o site Transfer Market, que é o site alemão aqui. Pronúncia boa. O Vitor Bueno, jogador do Santos, vale 5 milhões de euros. Menos que o Cueva. Deve 2. Vai pagar como os 2 milhões? Ou... E coloca o Cueva, hein? Cueva, vamos ver quanto que o porque pessoal também tá não é porque o árabe quer pagar. Mas já tá contando o para-choque batido do Vitor Bueno, né? Não, não. Já... Tudo bem, mas se também não impede do cara vir querer comprar por 15. Nós também podemos Christian pedir Cueva, queremos, ué. Jogador do São Paulo, não, ao clube, segundo o Transfer Market, tá todo mundo sentado aí, não, porque... 3 milhões de euros. É, vai te catar. Tá, mas vou atualizar. Precisa dar o F5 do Vitor Bueno depois da cirurgia. Mas a proposta do time árabe é o que regulamenta. Tudo bem, mas você concorda que pode vir uma proposta de 10 milhões de euros? Lógico, e nós não queremos o Cueva. E outro, esse valor era quando o Cueva tava... Nós não queremos, eu ouvi aqui fonte dando conta de que o Santos vai tentar fazer uma proposta. Você fala não queremos. Que fonte? Já falou. O Jeová falou. Vamos atualizar esse site aí. O Jeová vive na vila. Peraí, vamos falar a verdade. Esse Transfer Market, ele leva em consideração a idade do jogador. Sim. E por qual seleção vai jogar o Vitor Bueno na Copa? É. Não vai jogar por nenhuma. E outra, isso aí eles estavam analisando quando o Cueva era aquele simples costureiro lá no Parei. Então a culpa do Vitor Bueno é ter nascido no país errado, é isso? É pra ele, sim. Bom, vamos lá. Que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, um SUV da Mini. Experimenta, tá legal demais, hein? Vamos pro telefone, toca Asdrubal! É Dudu Pipoca, tem para o Matos e também para a Leiloca. Pula, pula, pula, numa perna só, Dudu Pouco Fedido, vou comer seu rabicó. Alô! Alô! Quem fala? Fabrício Flamenguista! Ô, Flamenguista! Alô, garoto! Aê, Fabrício! Meu Deus, estourou o hino. E aí, Fabrício, como é que tá, meu velho? Ah, aqui tá bem, vamos ver o Flamengo, né, com essa decisão ainda, 2 jogos com o portão fechado na Libertadores. Viu que eu já tô nervoso, né? Flamengo tomou essa bucha aí, né? Tá jogando agora, né, Fabrício? Jogando contra o Bangu, 18 minutos, cara. Bangu 1, Carandiru 2. Não, isso aí é o de menos. Arbitragem de Sérgio Cabral. Não, mas a decisão da Comebol, não sei se vocês viram aí, não. Você achou que foi muito? 2 jogos com o portão fechado. 2 jogos com o portão fechado. E tem uma grana ainda aí de multa, né? Ah, grana, vamos ser sinceros. Sobrou o de menos, é mais prejuízo pra ficar fora. Tem gol! É pior ficar fora do Matheus. Pera aí, Fabrício. Calma, Fabrício, é uma coisa muito mais importante. Pera aí, Fabrício. Léo Castro, RG. Gol! Quem Castro Alves? Léo Castro faz Ferroviária 1, Corinthians 0. É, ferro, velho. Foi um gol bonito, viu, velho? Foi uma triangulação aqui pela direita aí, o cruzamento foi pro meio da área lá, o cara cabeceou, o Castro não conseguiu pegar, espalmou pra dentro. Quanto mas aí a Ferroviária já tá amassando a carne pra nós no sábado aí, viu? Vocês não aguentam o baque, não, carne de galinha não precisa amaciar, não. Ai, ai, vou te falar, ó, e vou te falar, vou falar que você vai amaciar, viu, Gordo? O negócio é o seguinte, sabadão o bicho pega. O Corinthians tá poupando o time hoje porque sábado é o dia de rangar o Bambi. Vamos ver então, trouxa, quero ver depois sua cara. Ah, eu vou comer uma galinha fria do Corinthians aqui. Aquela galinha de frango de televisão, hein? No Pacaembu. É, e por falar também, por falar no Corinthians aqui, o mando é do Corinthians no sábado. Mas só pra falar aqui também a respeito da situação do Corinthians, o Pedrinho não tá jogando aí, o Luca entrou de titular, tá, Sombra? Só pra corrigir a informação lá, o Luca tá jogando no lugar do Pedrinho. Fabrício, mas o Mengão. Vai lá, mano. Você tava falando aí a respeito aí das situações aí do Flamengo, cara. O Flamengo ele ainda continua atrás de um centroavante e parece que estreia o Marlos Moreno aí no final de semana, hein? Né, ele já jogou hoje. Foi relacionado pra hoje até, né? Mas acho já que tá jogando? Semana que estreia. Sei lá, o que vocês acham do Jonas que tá no Benfica, cara? Ele não vem, cara. É bom jogador, hein? Mas é profissional e é matador. O Jonas foi eleito o melhor jogador do Campeonato Português. O Jonas está valorizadíssimo lá. Difícil vir, hein? Ele renovou. Ídolo. O Jonas tá deitando. E o Vieira pode falar melhor que ele jogou no Grêmio, né, Vieira? Jogou demais no Grêmio, cara. Mestre Jonas, cara. E sai de Portugal pra outro time de lá, né? Assim, o Jonas, cara... Eu queria o Fred, entendeu? Eu queria o Fred. Vou ser bem sincero. O Wagner Love tá bem difícil. Vamos contar com o que tem mesmo. Felipe Vizeu. Tem um menino aí da Copinha, o centroavante, eu não sei o nome dele. É um rapaz grandão, não, tal, Vitor, que funciona bem, que tem um cabeceio bom, chute bom. Mas olha, vamos ver, cara. O Flamengo que não vai jogar amanhã. Quando aposta na garotada da base também. Fabrício, olha que coisa. Uma coisa importante você falou agora. Você falou assim, olha, o Flamengo que teoricamente, é um clube que está melhor financeiramente. Sim. Tá certo? Recebe uma cota de televisão enorme, né? Tem dificuldades de achar um centroavante, cara. É que demorou muito, né, Sombra, pra tomar uma decisão, cara. Sei lá, ficou... O Guerreiro vai ser igual o Conca nosso de 2018, cara. Se ele só vai jogar em mais. Você acha que ele vai botar o pé na dividida? Ele quer jogar a Copa. Aí terminou a Copa, acabou o contrato mas dele. Mas o Guerreiro tá podendo jogar? Já era, não joga mais. Não, só em maio. Não pode, né? Só em maio. Ainda não pode jogar. Não, mas Sombra, ele não vai botar o pé na dividida, é um mês antes da Copa, gente. Ah, mas ele vai querer se condicionar, né, velho? Isso, ele só pensa no Peru, entendeu? Só na Peru. Bota também, só pensa no Peru. Bota só também, Peru, não é véio. Peruano, mas só... Agora, o Fabrício, opa. O Lucas Paquetá é bom jogador, hein, cara? Joga muito, e tem a cara do Flamengo, entendeu? Esses meninos aí. Eles o que, que é a cara do Flamengo? Pela camisa, cara. Entendi. O ataque do Flamengo... O futebol é business e é dinheiro, mas é gostoso de ver essas coisas ainda, que é nostalgia pura, né? Ele é feio. Eu lembro a molecada que ganhou a Copa... Copinha de 90, era Paulo Nunes, Marquinhos, Júnior Baiano, Marcelinho, Nélio, né? Todo mundo vingou, cara. O ataque do Flamengo hoje tá com o Lucas Paquetá, o Vinícius Júnior e o Lincoln. Esse Lincoln também joga muita bola, cara. Muito bom, mas tem que trabalhar muito bem esse menino pra não vender logo, entendeu? Tem que pelo menos... O Vinícius Júnior é um ponto fora da curva em todos os sentidos. Ele é muito bom... Vendido muito precocemente a grana que foi, entendeu? Mas não pode perder jogador assim, tá certo? Tem que vender, tem que fazer caixa, movimentar, tem tudo isso, mas, pô... É triste, duro, né? Cara, a gente não se apega a ídolo, é triste, mais, né, não véio? Tem ninguém mais, cara. Ô Fabrício, e dessa molecada da base aí que vai jogar a final da Copa São Paulo amanhã, quem que você aproveitaria aí, de repente, pro time principal? Opa, tem um zagueiro muito bom... Eu não tô guardando o nome de nenhum deles, entendeu? O que me chamou a atenção mesmo é um zagueiro, aí tem um meia, um alemãozinho, um loirinho, e esse centroavante. O centroavante que não vai jogar, né? Que foi. E a molecada tá e o Cartegiani já pegou 4 antes do primeiro jogo, cara. Agora, o Fabrício, você acha que essa molecada aí, tanto da copinha que ele tá querendo pegar uns caras aí, subir com uma molecada, e essa que tá jogando hoje no time titular do Flamengo? Sim. Segura o grupo 4 do Flamengo, cara, que é River Plate, Emelec... Em mínimo, ô Vieira, no ano passado, nós de 6 jogos, ganhamos os 3 em casa, só o primeiro que foi uma baba, porque o São Lourenço não jogava há não sei quantos dias, há 40 dias, o Campeonato Argentino estava de greve, aí quase tomamos sufoco do Atlético Paranaense e da Universidade do Chile. Não fizemos nenhum ponto fora de casa. Com portões fechados. Porra, meu, é dificílimo, não, cara. Não, e sem contar que meu. River Plate é Emelec, tá, né, cara? Infelizmente, não é sendo pessimista, eu sou flamenguista até o fim, entendeu? E a maioria do Flamengo é supersticioso, cara. Das últimas eliminações no primeiro grupo, a porra do Emelec tava lá, cara. Vai se matar, mano. O River Plate e Emelec jogar fora com a zica, né, velho? A zica. Você é louco, mano. Na hora que surtiu, você falou o quê? Foi superstição, ô Vieira, ano passado. O Flamengo chegou na final com o Independiente. Sim. 95, chegou na final com o Independiente. O Grêmio foi pro Japão. Porra, já tava na cara que vocês não iam ganhar. A primeira Recopa que o Grêmio ganhou foi contra o Independiente. Que é embaçado, cara. Ô, Fabrício, vocês precisam se acertar e se acharem rapidamente lá e se entenderem com o tal do Maracanã, hein, Fabrício? Porque o Flamengo começa a viver uma situação quase igual a do Santos, cara. Quer dizer, o Flamengo com a maior torcida do Brasil. Ficar jogando na ilha, lá no estádio da Portuguesa, vocês estão mortos, mas velho. Mas isso aí, o RG, você sabe que é isso aí, é guerra de bastidor puro. É, a concessionária não quer abrir mão pro Flamengo. Aí tem um grupo europeu na parada. O governo não quer que o grupo europeu entre. É jogada de política pura isso aí, cara. É, porque a conta, entendeu? Vai chegar aí, forte, hein? Enquanto o Estado, na verdade, quem tem que abrir o olho é o Estado. O Estado do Rio de Janeiro tá com o Pires na mão, tá quebrado, não paga servidor e fica com aquela porra de custo ainda. Abre mão pro Fluminense, pro Flamengo, pronto. Fica igual o San Siro, entendeu? E Giuseppe Meazza, Maracanã, pronto, acabou, cara. entendeu? Mas é Brasil, é Nossa, Brasil. É inadmissível Brasil. O que fizeram lá, cara. É Brasil, Nossa. Sem contar o estupro que fizeram com o Maracanã, né? Acabaram inadmissível. Com o Maracanã. Destruíram o Maracanã, que pelo amor de Deus. Cara. É inadmissível. Foi até saqueado, né? É inadmissível. Não, não é isso não, é a marquise, a estrutura, o Mota, o Wembley foi reformado. Preservaram a casca, preserva a casca, meu, pelo amor de Deus. É só no Brasil, botaram abaixo o negócio todo, acabou. E gastaram uma fortuna ali, hein? Reformar o Pacaembu e destruir o Pacaembu. Você é louco, cara, não pode. Não, o Maracanã sofreu mais reforma ultimamente do que o André Surati. É verdade. Não, não foi nem reforma, foi uma reconstrução, é. Ale. Só não, preservaram mas não, a partezinha ali, a praça do Bellini e tal, e acabou, cara. Porque pronto. Pro Pan-Americano já tinham feito uma reforma. Sim, aí acabaram com a geral, isso. Né? Aí ficou a numerada como a parte que era geral. E aí acabaram de vez. Mas o inadmissível é isso, cara. Tudo bem, fizeram o que fizeram, reforma, mil reformas, gastaram o que gastaram, tá bom. Mas cadê o futebol no Maracanã, velho? Vai morrer, né? Que não, isso? Que absurdo. Você falava em... Cara. Ué, é interesse, cara. Você é falava dinheiro, em né? Elefante branco? Entendeu? E aí não tô falando nem do Vieira, nem do chefe. De herança da Copa, mas você não pensava no Rio de Janeiro, né? É verdade. Em centros menos desenvolvidos do futebol. Nossa, é verdade. Velho, que absurdo. Ô, Fabrício, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Ok, Sombrinha. É sempre, tá bom? O prazer é meu falar com vocês. Estamos juntos sempre aí. Amanhã é dura, parada, pena que eu não vou poder ir. Vou ter placar. Que trabalhar pra compensar o Deus carnaval, escreve mas... certo por linhas tortas. Talvez por isso você não vá. Vai ter sofrer, né? Vai ter nada, cheirinho amanhã? É, vai ter cheirinho? Contra o Bahia eu não fui, contra o Corinthians eu não fui. Deus escreve certo por linhas tortas. Quanto, amanhã, quanto que vai ser amanhã? Quanto vai ser a final amanhã? O cheirinho, Fabrício. Quanto vai ser o cheirinho? Ah, cheirinho eu não vou responder de forma maleducada, o senhor RG. Em respeito a todos aí, mas o cheirinho o senhor sabe onde está. Mas você vê, eu me referi ao cheirinho com relação ao cheiro que você se quer. De campeão, né? Então como é a base, é o cheirinho. Quanto vai ser o cheirinho? Cheirinho, isso aí foi a pior maldição que a gente inventou, cara. Quanto vai ser o placar, seis, né, Fabrício? Olha aqui, o Rodrigo Menezes. Fabrício. 3-1. Nosso ouvinte Rodrigo Menezes fala assim: se flamenguista está encantado com o rapaz grandão da copinha. Cheirinho de saída do armário. Ai, tá vendo quem foi malicioso? Olha, primeiro foi o Fabrício. Tô da quinta série, Rodrigo, eu tô encantado com ele. Olha pra trás aí, vê se eu não tô com a sua irmã. Valeu, Fabrício! Valeu, Fabrício! Feliz ano novo pra todo mundo. Valeu, cara! Tudo bem? Obrigado! Vai, Mengão, sobe o hino, porra! Não, tirar o hino agora. Deitou em cima de vocês, hein? Deitou em cima de vocês. E o Flamengo vai ganhar mesmo. O Flamengo vai ganhar de vocês. Véio. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Não. Amanhã estaremos aqui ao vivo mais uma vez a partir das 5h30. Estamos na feriada. Olha lá os moços lá terminando o revestimento. Tá legal, hein? Tá ficando show, hein? Tá bonito, hein? Vai ficar bonito. Logo estaremos bonito. E eu tô com uma máscara pra cada um lá, Ale. Olha lá. Porque o estúdio tá muito bonito pra vocês. Mas não temos roupa pra esse estúdio. Ô, Sombrita. A gente podia colocar um aluguel de roupa aqui, né? De smoke. É igual aqueles Exatamente. Figurino, vai ter que ter figurino. Mas estreia, a gente podia vir de smoke, né? Sombrita. Essa é uma boa mesmo, hein? Diga, Ale. Não, aproveitar só, a gente tá falando de estreia, que dia 29, segunda-feira, estreia o programa que eu participo lá no Esporte Interativo. Tá. O De Placa, com Rodrigo Rodrigues, Mauro Betti, essa turma toda aí. Show. Mas como ainda não tá valendo, pra ver se a gente melhora ou sai do ar... É, meio-dia, amanhã e sexta, passa no Facebook. Ah, lá tá do bom. Esporte Interativo pra dar uma testada. Fazendo teste. É, pra ver quem passa na peneira, né? Na verdade. Não, é que na verdade os caras querem fazer pra falar assim: será que a gente põe mesmo no ar? Vamos testar na internet. Vai contratar mal assim no Esporte Interativo, hein? E no, na internet o Mauro tá com ou sem peruca? Ele tá indo com hashtag com peruca agora. Não, ele tá de peruca na TV, né? Na internet ele tá de boné, né? Isso, isso. Então tá bom, tá bom. Maurício! Sim? Tudo de bom pra você? Valeu, Sombra. Até amanhã, galera. Tamo junto. Até amanhã. A partir das 5h30, tamo na área aí. Beleza, valeu, mano. Valeu. Tchau, rapaziada. Boa noite pra vocês aí. E amanhã cedo pra quem? Todo mundo em São Paulo. Vamos aí!